Quero, ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo S, o nome construído com história. Tá no ar, Estádio 97, boa tarde, sejam bem-vindos. Ah, é nóis. É nóis, é verdade, estamos no ar com mais uma vez o programa. Sim. E tá chovendo. Boa tarde pra todo mundo. Mas tá chovendo na Choveu, Gê, choveu tá lá. Tá chovendo. Não, choveu lá, mas acontece que é o seguinte. O que aconteceu? Choveu lá onde? O solo está muito seco, então deu aquela molhada, precisa chover mais aí pra começar a encher. Tá chupando. Entendeu? Não ressuscitou o morto. Ainda não. Não. É, o solo tá chupando. Mas olha... Mas diga, pra molhar Bento. Aquele seco. Vai precisar. Mas vai, ainda tem. O cara falou que precisa de um dilúvio lá pra voltar a ser o que era. Noé, chega aí, Noé! Ô, Noé! Precisa de um dilúvio. A previsão é de 3 a 4 coisa, anos, hein? Pô, imagina. Mas aí é, também, RG. Se chover muito, 3 a 4 pra deixar bacaninho. Mas chover pra caramba, né? É, não, mas chover. Lá. Aí tô também falta assombrar um pouco de inteligência aí pras empresas aí que possuem lubrificantes íntimos. Ah, não. É a hora de jogar lubrificante íntimo na represa, umedecer o solo. Tá certo, é verdade. Você deixa o bagulho molhadinho, Domênico Gato. Não. Aí qualquer chuvinha que dê, o negócio já vai transbordar, velho. Qualquer Deus, chuvinha que der. É o RG, tô mentindo. É. Não, em partes você tem. Você teve uma lógica estúpida. Estúpida não, isso idiota, é marketing. Isso é marketing, velho. Mas é uma lógica estúpida. É. É não, mas não é não, isso é lógica. Isso aqui é raciocínio e lógico. E aí depois a gente bebe o quê? O gel íntimo? Ué, pode beber. É melhor você beber uma água com um lubrificante íntimo do que morrer de sede. Mas, ah, é. Nossa, mano, legal pra caramba. Ô, mano, vocês, não já. Continua, mano. Só faz não, mas, a... Ó, mano, só apesar entrói. De uma lógica estúpida, não quero dizer que não seja inteligente. É. Ele tá vendo? E nem sou remunerado por essas grandes agências aí, Sombra. Não é. Tá não vendo? É. Nem não sou, é. Nem sou. Olha, estamos com as manchetes do Estádio 97 para entrar. Seu Bento, você vai ficar de conversa paralela ou vai entrar não, no ar? Não, é que o Benjamin estava com você fora do ar, mas tradicional, Sombra, toda sexta-feira eu pergunto para RG, com esse frio aí, mais ou menos frio, RG, um pouquinho de chuva, qual a recomendação? Eu tô vendo todo mundo de jaqueta aqui. Frio? Você tava dentro do box, você não sente frio. Vocês estão doentes, tá? Aqui dentro não tá frio. Você anda na rua. É que eu, por comodidade e preguiça, não tirei o casaco. Certo. Não, e nem lá fora tá frio. Não, Na Paulista. Com essa sexta-feira. Deixa o RG falar. Com essa sexta-feira, com esse tempinho assim, é. Você pode fazer do cabelo uma rédea e cavalgar. Mas pessoas como o seu Bento, que não tem cabelo pra tal rédea, e aí? Ele quis dizer, você não entendeu. Não, eu entendi. Entendeu? Seu Bento, eu entendi, você não sabe qual é. Mas você não sabe se ele é ativo ou passivo? É tão simples. É tão simples resolver que isso, ativo, né, Sombra? Eu te falo que eu tenho um amigo meu ativo, que pega. Né? Eu tenho um amigo meu DJ que pega ele. Ativo o negócio. Passivo. É mesmo. Segundo as explicações. Então tem chance. Segundo explicações do mano, pra isso existe cola e peruca. É verdade. Tudo bem, vamos começar então. Diz que os caras que começam com essa rodela aqui no topo da cabeça aqui. Então. Esse negócio de freio e cebolinha. Então. São os caras que teve mais a rédea puxada. Então. Meu... Olha o Mota lá. Olha lá. Olha o Mota. Olha o Benja. Ô Domênico. Quem foi? Sensacional, né? Vai zoar mesmo. Pega o jogo, segue o jogo. Enquanto vocês estão na brincadeira, eu tô vendo aqui a escalação do time do Palmeiras, que é um lixo. É isso que eu fico perdendo da vida. Vou falar, vamos ao peixe antes de começar. Então, o peixe é meio. Esse cai com essas gracinhas de vocês aí. Santos. Olha o trabalhaço, anão. O peixe. Fala da bagaça aí. Como é que era o nome do anão mesmo? O negócio seguinte. Aurelinho. Tem nome, seu idiota. Olha, o Arouca não joga. Merecido. Também nem para a gente, o Robinho volta. Merecidamente um descanso. O Robinho joga esse jogo, que é tão importante quanto o peixe. O Robinho, pelo que ganha agora, tem que jogar, né? Tem que jogar todos. Ganha 500 paus, tem que ganhar, como diz nosso amigo aqui, tem que jogar até sem perna. Se arrastando no jogo. Ficou sem jogar onde era importante. Então agora que joga, né? Tá bom, mas isso aí, Vê, tá meio. Meio rosco fosco? É. Mas assim, é rosco fosco no futebol. Ó, e por paixão, ó. O Anderson. que é time motivado, mesmo sem objetivos. Ah. E descarta esse lance de revanche com o Cruzeiro, que se apanharam do Cruzeiro o ano inteiro. É, levaram na cara. Bobagem, isso. E... Bobagem não. Tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que estar na cara. Não, bobagem. Não ganha não. E essa coisa aí de da política, da política lá, dos, são cinco candidatos, se não me engano, mas parece que só três registraram, né? Chapa lá. É? É pra dezembro. No, agora, eu entendo o seguinte, né? Isso peguei é... me vibrando, foi um dos que registrou? É, o Carlos Pérez registrou, mas é aquela coisa, né? A gente tem os exemplos aí. Você, a oposição, ela fica se dividindo, né? Se partilhando aí. E isso, eu penso que só fortalece e beneficia a situação, né? Certo. Sim. Tanta gente contra. Então, tá certo. Mas enfim, beleza. Segue a bagaça. Corinthians. É, meus amigos, continuando com as manchetes do estádio, vamos falar do Corinthians. Corinthians. Oferecimento de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Scream for me, Corinthians! Corinthians, vai até a Bahia. Vão até a Bahia, bem. Bahia. Depois eu falo. Ataque novo aqui, viu, mano? Luciano, Malco e Tocantins, né? Que vão completar o trio de atacantes aí no domingo. Tocantins, Malco e Luciano, já que o Guerreiro. É. Tem nome de estado. Exatamente. Quem é Tocantins? E um menino novo aí. Então tá aí o ataque contra o Cruzeiro. É um menino velho. Olha, você vive dizendo que o Mano é um menino velho. É, entendeu? O Mano nasceu com 70, 75 anos. Não, negativo. Isso aí. Mas o idoso mais jovem do cara. É um jogo complicado, né, cara? Porque o Corinthians ele vai desfalcado de alguns jogadores aí que vão fazer muita falta, como é o caso do Guerreiro. Certo, o Lodeiro não pode jogar e o Romero também não, porque foram convocados. Você falou do Lodeiro, eu até esqueci, cara. Tá lá. Você vê, ó, selecionável que você esquece. O Corinthians é muito Lodeiro, forte. Ele selecionável que você esquece. A gente fala assim, o Lodeiro não joga. É desfalque? Não. Não, cara, é desfalque esse... sim, lógico que é, mano. Deprecia o patrimônio, Benjamin. Deprecia o patrimônio. Ó, o elenco é tão forte, Domenico Gato. O elenco é tão forte que você esquece um selecionável que tá no banco. Quando o Corinthians trouxe o Lodeiro, eu falei, pô, trouxe um bom jogador, hein? Não, mas ele é. Mas não jogou. Ó, o Lodeiro no Corinthians. Não tem 15 minutos. 15. Olha, ele jogou 15 minutos bem, nem isso. É, cria-se já uma expectativa, ô Bento, de volta a conversar com o Paulinho. É. Tá certo? Porque as conversas aí em paralelo já começaram e as pessoas dizem que pode ser que o Paulinho volte. Quer ver como eu te conheço? Olha, vou repetir, mano falando. Ó, vou repetir. Sou contra a volta de jogador. Eu sou contra. O cara era pobre... Ele tinha ambição, agora ele é rico e não quer nada com nada. Verdade, é o que eu penso. É o que eu penso. Mas você não acha que tem um certo fundamento isso que ele diz? Óbvio que tem. Tudo que eu penso aqui tem fundamento. Pô, a maioria dos jogadores, quando retornam, a maioria não voltam mesmo. Deixa eu te falar, você tem... O jogador já volta acomodado, gente. O jogador já volta rico. Se você tivesse num mercado que tá sobrando jogador e tal, não tá. Você trazer aí pro Corinthians jogadores como o Christian e o Paulinho, cara... Certeza que vão jogar bola? Não. Mas, sei lá, acho que a probabilidade pode ser maior. Olha, como você mesmo diz, quer ver como eu te conheço? Você fala, a expectativa é a mãe da M. Mas eu não tô criando uma expectativa. Então, não, mas é que tá. Chega um Paulinho no Corinthians, não adianta você falar que não vai criar uma expectativa, porque cria-se uma expectativa. É o Paulinho que voltou. Não. Por exemplo, o Elias, quando ele voltou, você não criou uma expectativa? Não. Como não? Não. Você fala, pô, é o Elias, vai salvar o meio-campo. Não, quem falava isso inclusive, você... ele é desfalque também no domingo. Não. E agora eu peço uma coisa impossível pra você. Não. Que você seja honesto. Honesto. Porque quando eu falei aqui... Você acha que eu não sou honesto? Não, às vezes não. Nossa, quando eu falo aqui, quando eu falava aqui... Não honesto de ladrão. Honesto nas palavras. Ué, a partir do momento que você fala que uma pessoa é desonesta, sai pra tudo. Não. Você, eu deixaria um talão de cheque. Eu falar, eu sou infeliz. Mas eu não daria, por exemplo, um microfone pra você falar duas horas. Então você quer dizer que... No meu nome. Ah, no seu nome. Porque óbvio que eu não posso falar no seu nome. Ó, eu sou seu advogado. Você, quando a gente tava discutindo aqui, eu falava assim, esse time do Corinthians é um time mais ou menos comum, não tem nada demais. Não, o time é bom pra caramba. Aí você falava, tem o Lodeiro, tem o Elias. Eu falei, mas o Elias nem estreou ainda. É, mas é o Elias... Eu falei, mas o Elias, mano, não é esse vem jogador. Sendo convocado, como não? Ah, mas ser convocado não significa nada. Não? O que eu falei é o seguinte. O que significa, então? O que eu falei é o seguinte, o Elias é um bom jogador, mas o Elias não é aquele cara que decide, que é o craque, que é o fora de série. Não é. É um bom jogador. No meio de campo certinho, o Elias é beleza. Aí eu volto a usar a sua frase. Num cenário que temos aqui pouquíssimos jogadores aí de qualidade, o Elias faz chover no futebol brasileiro. Não, chover não faz. Faz sim, no futebol brasileiro. Ah, não. No Flamengo, peraí, gente. Hoje o Elias tá no Flamengo, ninguém faz chover, ninguém. O Elias no Flamengo, fazer ele foi protagonista, tá certo? O Flamengo que ele nunca tinha jogado. Ou seja, não faz muito tempo que ele passou por lá, nunca tinha jogado e tava motivado. Ué, mas ele tá no Corinthians. Tava agora bem, no Corinthians. Fazer chover é outra história. Não, Sombra, né? Ele foi protagonista no título da Copa do Brasil. Neymar, foi protagonista, mas Copa não, do ele Brasil. Jogou muito. Ele levou o time do Flamengo nas costas. É. O Elias é bom jogador. No Corinthians, não vencendo. Tá jogando com o nome. Como o Lodeiro do Botafogo no passado, era um bom jogador. O Corinthians não anda em campo. Não, mas é que tá. Eu quero falar o seguinte: o Elias é bom jogador, mas não é, nunca falei, não é aquele craque, ele não é gênio. Com relação ao Paulinho, Benji, ele tá no Brasil. A mulher dele acho que tá grávida, aí o cara não quer ter o filho em Londres. E você perguntou se ela vai fazer cesárea ou parto normal? Ah, possivelmente vai ser cesárea, porque mulher de jogador não pode querer aqueles negócios todos lá, sabe? Nossa, outro dia você tava falando isso, a Rê falou que tava no carro ouvindo. Mas ela queria te matar, meu. Ela fez duas cesáreas. Ela falava assim: meu, como é que o mano. A minha mulher falava assim, como é que o Sombra... Ela não falou isso. Ela não falou isso. Então põe a Rê no ar. Não, a Rê falou assim, como é que o Sombra... Permite isso, é isso? Olha, minha mulher, hein? Falou, olha, o Sombra, que é um cara, eu acho, sou inteligente, sofisticado. Como é que o Sombra deixa o mano falar atrocidades igual ela falou? Que atrocidades? Não chegaram a ser assim. É o Sombra. É, porque eu ainda sou a favor da liberdade de expressão. É óbvio. Essa aqui que estão pensando em cercear no Brasil. É. Mas aqui... A regulamentação. Essas coisas aí estão tentando, mas não vão conseguir. Se sua esposa é uma ditadora. Né? Sua esposa é uma ditadora, é sim. Porque o que eu fiz aqui foi defender. Ó, o que eu fiz aqui. Enquete agora com 10 mulheres. Todas me defenderam. Você lembra aquele dia? Você lembra aquele dia, Sombra? Eu não lembro qual era a sua tese. Não, sua era, tese? Eu era contra o parto normal. Ah, será o parto humanizado, essas coisas. Eu sou a favor da cesárea. O negócio é o seguinte: não tem nada mais ridículo do que você ter que acordar de madrugada, parecendo que um parente teu tá infartando, tipo, desesperado, porque tua mulher estourou a bolsa. Não, mas isso aí, cesárea, também acontece. Não, mas é que tá. Você corre menos risco, não, porque você já marca uma data. Não. É programado. Não, mas. Numa hipótese remota vai acontecer. Não, não vai acontecer, mas tem remota, que esperar. Não. A do Sami não teve nada remota, não. Por que a Renata, já que ela defende o parto normal, por que ela não foi igual antigamente fazia embaixo de uma mangueira, sabe? Coloca lá. Limpe a toalha de piquenique. A boca pra falar da minha mulher. Nossa, mas é piquenique. Ela te ofendeu. Eu também não tô ofendendo, mas ela defendeu o parto normal. Eu duvido. Ué, antigamente era assim que fazia. Piquenique. Antigamente era assim que fazia. E embaixo de uma mangueira colocava, estendia aquela toalha de piquenique, tá ligado? E o filho nascia, velho, tá ligado? É verdade. Hoje em dia, a mulher que vai atrás de parto normal, esse parto... Na piscina. Oh, desculpa. Aquele da piscina é nojento, nossa. Parto humanizado. É style, velho. O marido é obrigado a ficar dentro da banheira com a mulher. Desculpa, você chegou a assistir uma comédia? É. Não sei se você chegou a passar em cinema, mas passou... Passou do Ed Murphy. Passou muito aí em canais a cabo, uma que é com a Jennifer Aniston. Ah, mas é a bolsa da Jennifer Aniston que tá estourando, né? Não é qualquer bolsa. Você bebia? E é um filme que Colombia se passa... Placenta, onde o pessoal... Mas igual o gato. Era como se fosse uma colônia, uma aldeia, onde todos viviam de uma maneira... ao melhor formato naturalista, parto normal. Meu, sensacional, cara. Aí não, mas é horrível ver. Luz de cócora, assim, aquela da piscina é aquela da piscina nojenta. Gente, eu sou totalmente contra a dor. Um amigo meu veio mostrar da mulher dele. Eu falei, para, você não, fica mostrando isso. É nojento, porque o cara tem que entrar de sunga junto na piscina ali, tá certo? Não, a mulher fazendo força. Aí sai o filho. Parece aquela água. Sabe quando o Batman sai da caverna, mano? Aquela água que tá transparente, ela começa a ficar uma água turva. Viçosa. Então, é. Segue o jogo, sem falatório. Acabou isso. A liberdade de expressão acabou agora. Olha, a Renata, tá vendo como é a manipuladora? Ela mandou um SMS pro Sombra. É. Ela acabou de mandar, fala, Sombra escroto, Sombra na porta. Quando sai, lembra do Batman saindo da Batcaverna, que abre o mato, assim? Vai continuar, com essa conversa. Mas cada dia que passa, estou mais decepcionado com o Sombra. Mas o Mota é suspeito pra dar esse tipo de opinião. É nojento? Porque ele acha aquela situação toda nojenta de todos os modos, né? Não, mas o homem também acha nojento. Não, mas me diz qual é o homem que gosta de ver a mulher tendo parto. Fazendo parto. Puta, você vai encontrar coisas muito o cara fica com nojo depois. Para, moto. Eu tava lendo ontem uma matéria. Estragou um brinquedo, de, pô. Acho que eram 10 situações que as pessoas sentem prazer. Porra, não dá pra ler algumas ali. Não dá pra ler. Ah, está se pautando em loucos, né? Não. É cada um de um jeito, cada louco. Só os loucos sabem. Mas olha, só pra... Você quer saber uma? Cune do silêncio. Tem certeza? abre o cone do silêncio. Que nojo! É forte, Brasil, a mas, revelação ó, que ele fez fora do ar. Cuidado aí, meu, que você abre o cone do silêncio. Eu também outro dia achei que eu tava no cone do silêncio. É, eu sentei no top cone. 3. Eu sentei no cone. Oh, sentei, mas ó, você falou nojento. Sabe contra... esse cara que você falou? Manda ele no estúdio de gravação ali, que ele vai ficar com a maravilhada ali naquele estúdio ali. Eu sou contra esse lance de das pessoas sentirem dor, sombra. Sabe, eu me coloco no lugar das mulheres ali, às vezes trabalho de parto, a mulher fica 8 horas numa mesa, sabe? Morfina farol, essa é seu... Ó, eu sou a favor da anestesia geral quando você tem que colocar o braço no lugar, quando você quebra o braço lá, entendi, e às vezes você não põe na hora, que aí é pior. Nossa, fica segurando o braço. Você vê isso no campo, os nego quando desloca a clavícula? O cara vem e põe. Mas se tá ali na hora, no calor do jogo, o sangue ainda tá quente, ainda bem, você não sente tanta dor como se você tivesse esperado o sangue esfriar. Então eu sou a favor da anestesia geral, mano, até nesse caso. E quando o nego ingessa a perna errada e ela vem torta, tem que quebrar de novo. Tem que quebrar de novo. Aconteceu isso com o meu irmão. Mas ó, com o amigo meu. Aconteceu isso com o meu cunhado, que eu acho que fizeram um belo trabalho aí. Fizeram um trabalho bacana, né? O dedo dele ficou torto. Tiveram que martelar de novo. Pra pôr no lugar. De bater bife. Fizeram um martelinho de ouro no dedo do teu cunhado. Mas não deram anestesia geral nele? É barbaridade. Deram anestesia geral nele? Aí não sei. Cara. Mas meu, tudo sombra. Isso, martelou o tudo dedo isso cara, porque velho. O Sulmano falou que a mulher do Paulinho da Luz... Tava grave. É, mano, como que você foi mulher do Paulinho da Luz pra esse papo todo? Não, quem tá falando. Você lembra? Não, aí o bicho não começou faz, a falar que a Renata não gosta. Eu que te perguntei. Ah, é verdade. É o Sombra que é maquiavélico e foi lá resgatar esse assunto. Mas, ô, mano, tem informações que é um milhão, né? Que o Paulinho ganha por mês lá. Então, mas aí ele viria por empréstimo, aí vai querer ganhar a mesma coisa que ele ganha lá. Por isso que eu sou contra a volta desses caras. Mas e se o time de lá não pagar uma parte? Ah, o time de lá não chama Corinthians. O Orlando City tá pagando uma parte. O Corinthians não paga metade do salário do Pato? Mas, ô Sombra, até o próprio técnico do Tottenham, ele havia dito que ele não gostaria de... Será que a Inter de Milão não paga uma parte? Parece que é o Vale Transporte. Mas, Sombra, o inglês não é burro. O inglês não é burro. Se o inglês fosse burro, não seria Inglaterra, lá é a Grã-Bretanha, o Reino Unido, enfim. Seria o quê? Tá certo, ia ser a Grécia, por exemplo. Então o negócio é o seguinte... Aí seria ordem e progresso. Com relação ainda ao Paulinho, cara... Calma, meu livro, vai melhorar. Com relação ao Paulinho, eu acho o seguinte, cara. É um jogador que ganha muito. É um jogador que vai vir pro Corinthians aí sendo uma incógnita, como muitos que já voltaram aí não foram a mesma coisa. Pra não ter aquela imagem lá e pegar um bode do Paulinho, cara, que foi um herói na Libertadores também, foi um herói no Mundial, eu não traria, cara. Tem várias opções aí no mercado, dá oportunidade pra algum jogador mais jovem, vai buscar um outro jogador aí com ambição, com tesão em outro clube. Sabe, eu acho que o futebol precisa girar, Sombra. O futebol é cíclico. Não adianta você virar refém de um jogador e você acaba quebrando a cara. Então, certo. Acho que o Corinthians aí tem potencial pra ir atrás de um outro grande jogador e revelar um novo talento. Porque o que pesa aí não é a qualidade do jogador, é o peso da camisa. Tanto é que o Paulinho é verdade. O Paulinho era titular absoluto da seleção brasileira, jogando com a camisa do Corinthians. Saiu do Corinthians, hoje é reserva no Tottenham, muitas vezes não é nem relacionado. Ou seja, o que pesava ali era a camisa, né, velho? Ou seja. Então, o negócio é o seguinte, viu, Motinha? O Corinthians também marcou um amistoso aí contra o Corinthians Casual, que em janeiro, cara, legal. Aquele da camisa roxa? Não, é a camisa rosa, é rosa, né? É. Rosa. A camisa deles aí é rosa com preto, ou rosa com marrom. Na década de 90, mano. Eu lembro que eu fui nesse jogo. Mas é legal, Motinha, porque o Corinthians agora ele vai fazer esse amistoso no dia 25 de janeiro, que se eu não me engano é lá? O aniversário da cidade, não, aqui. Ah, eles vão ter aqui, a possibilidade de vir pra cá. É o nome Corinthians é uma homenagem a esse time. Clube. Tá certo? Então é legal você trazer e resgatar legal o passado. Pra caramba. Pô, ainda mais eles que são praticamente amadores na Inglaterra. E qual dos dois deu mais certo na história? Brincadeira, né, rapaz? Se não fosse o Corinthians paulista, hoje não existiria São Paulo Futebol Clube. Já viu falar de jogo das barricas, velho? Já vem ele de novo. Já vem inventar história, não. Segue o jogo, sem falatório. E o jogo segue falando de Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start, com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Também tem o Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes de urnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E toda a linha 208 também está com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo e marque o seu test drive. 4063-1489. Esse é o telefone para você marcar um test drive do seu Peugeot. 4063-1489. E marque o seu test drive, respeite os limites de velocidade. Estádio 97 também tem o oferecimento de Bozano, mano. É, grande Sombra. Rimou. Ó, a gente tem às vezes uma telepatia, né? A gente tem uma transmissão de pensamentos. Os golfinhos se conversam assim. A propaganda da Bozano. É verdade. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, você já sabe, nos cuidamos como homem, cara. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, Portuga, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Essencial. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você que tá agora no busão aí, olha aí pro teu lado. Nossa. Tá vendo esse cara com suvaco na tua Meu cara? Meu Deus. Fedendo, parecendo um gambá morto, velho. Então, se ele tivesse usado a linha de desodorantes antitranspirantes da Bozano, ele não estaria assim, cara. 48 horas de proteção. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa. Perfeitamente. Lembrando que daqui a pouco, às 19 horas, encerra-se o primeiro leilão de Natal, primeiro leilão de 2014. E vou te falar, eu tava vendo os lances aí. Olha. Estou impressionado. Também tô. Estou impressionado. Eu dei bastante. Então, quando for 7 horas, o Mota estará na nossa central de leilões. Sim. Transmitindo ao vivo para saber se exatamente até as 19 vai entrar mais alguém. Algum lance que supere esse que já foi dado, que a gente já sabe que foi dado aí. Então, ó, muitos até o momento. Você tem mais 1 hora e 9 minutos para dar o seu lance no leilão de Natal do Estádio 97. Vai lá no site da Energia, 97fm.com.br, faça seu cadastro, entre no ícone de promoções, registre o seu lance, tá bom? Dê o número de quilos de arroz que você vai ofertar para ser estranho no ninho. Se o seu lance for o maior, você vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Também um ouvinte que der o lance será sorteado, independente do peso que é ofertado, da quantidade de quilos que ofertar. Um ouvinte também será sorteado para ser estranho no ninho, como a gente aqui na Energia 97. Fica muito atento ao cadastro. Faça direitinho. Cadastro, cadastro. Ah, nós. Soletrando o cadastro. Jornalismo. Como é que ele falou? Cadastro. Fala nós aí, eu falei isso. Fala aí, soletrando. Cadê a vovó Olímpia? Foi só anunciar ela. Foi só anunciar ela que ela é atração lá do navio da Energia na Veia. Ah, tá mal mala. Tá mal mala, hein? Aí, ó. Tá vendo? Mas ele mandou um Twitter aqui. Ele anunciou no Twitter. Saia mais cedo. Tá tentando chegar em casa aqui. Minha resposta é saia mais cedo. Aí, toma essa aí, Rui. Tomou? Mas ô. Todo mundo sabe que São Paulo é uma cidade com trânsito horroroso. Então tem que sair mais cedo. Ah, aqui tá chovendo. Domênico. Fica ali nós. Sem o Vardy vem, missão difícil contra o São Paulo, né? Mas contará com a volta de Wesley, que possivelmente deve jogar no São Paulo ano que vem. Mas vai entrar nessa daí, vai precisar jogar bola. Sério mesmo, isso aí é a história de Wesley? Será mesmo? Acho que sim, viu, Sombra? Será? O Jobendo, ele tá embaçando pra negociar. Jobendo, será que na hora que cumprimenta ali no Inê, ele fala assim pros caras de São Paulo, e aí, é legal aí, paga direitinho? Ele fala assim, agora vai pra chapa. Não, mas direitinho paga lá nós, lá. Ou então, também. De repente, ele vai jogar também, quer mostrar serviço. E leve tumulto pra compra do jogo de quarta-feira que vem. Leve tumulto, uma leve peregrinação, né, para adquirir o ingresso por conta da estreia da Arena, né, Domênico? É. Enfim, deu ali muita gente, foi lá, não cabe todo mundo. O senhor garantiu o seu já? Já. Boa. Oh, preços caros, hein? Tá bem caro. Tava dando uma olhada aqui. Você acha que a W Torre vai pôr de graça agora? É. Também não, né? Oi. Eles querem recuperar, legal. Eu sei. Tem ingresso barato, joga ali na Javari. Aí, quanto que o Palmeiras fica dessa arrecadação, tudo. Dudu? Ah, não lembro como é que Palmeiras foi. É tudo. Tudo? Eu não lembro. Ué, e qual é o lucro da W Shows? Shows é deles e. Show é deles, jogo é do Palmeiras. É que tinha aquele negócio, aquela questão que tava na arbitragem, que até hoje a gente não conseguiu entender direito. O lance das cadeiras. Então. Que a cadeira, não sei quantas cadeiras é do Palmeiras, não sei quantas cadeiras é da W Torre em dia de jogo. Puta coisa meio complicada isso, aí, cara. Até agora não saiu mais nada. Então, a renda, né? Tem uma parte vai pra W Torre. Então, Mota, mas é que depois nem nada mais foi falado. O resultado da arbitragem, se é que saiu o resultado. Mas vamos falar do time. Né? Tava uma briga que eles pediram 600 ingressos pagando e a diretora do Palmeiras até agora não respondeu. Eu sou o juiz que vou julgar esse caso, Domênico Gato. Eu olho lá, pego e falo: prazer, qual é o seu nome? Aí o cara fala: tudo bem, eu sou fulano de tal, advogado do Palmeiras. Você? Aí o cara fala: prazer, meritíssimo, sou o advogado da W Torre. Senhor Torre. Fala: o que vocês estão discutindo aqui? Ah, negócio de cadeira, não sei o que. Pega e fala: desculpa, não quero nem ver processo, não quero ver contrato, lixe-se. O negócio é o seguinte: é estádio de futebol, prioridade do porco. Tá? Boa, mano, gostei. Não quer lixe-se. Gostei, mano. Não quer lixe-se. Ó, carimbo o bagulho, dane-se. Quiseram construir o terreno do porco. Nossa, nossa, boa, mano. O terreno do porco. Você tá certo mesmo. Essa informação que você deu. Essa tese, essa teoria, mereceria um prêmio no rádio brasileiro. Sabe o que eu falo? Um prêmio merecia. Sabe o que eu falo, Domenico Gato? Falou, o terreno é de quem? Aí os caras falam, é do Palmeiras. Fala, ah, você tá satisfeito? Você pega teu estádio, você coloca a rodinha embaixo, empurra pra fora e coloca onde você quiser. Derruba tudo, então. Não pode ir. Derruba. Eu tô começando a achar que sua esposa Renata tem razão. Lógico, ah, vai, seu baba-ovo. Eu digo mais. Também tô começando a achar. Qualquer pressãozinho de uma tirana aí, você vai... Tirando o cara, respeito da mulher. Ô, produção, grava bem o que o mano falou, porque essa frase vai ser usada contra ele tão rápido. Por quê? Não, você tá pregando aí, que você falou uma atrocidade. Por que atrocidade? Quem bancou o negócio? O Palmeiras fez um negócio da China. Eu achava que era uma coisa, é outra. O negócio do Palmeiras é sensacional. Mas é bom, você não pode pregar que o Palmeiras deu um chapéu na W Torre. Chapéu. O que o mano tá pregando é isso. Não tô pregando chapéu. Nossa, o terreno é do Palmeiras. Eu acho que tá. Terreno é do Palmeiras. Tá chapéu, e quem construiu? Tá achando ruim, pô, um estádio pra fora do clube. E quem construiu? Real. Olha, Palmeiras tem um dos estádios mais bonitos do mundo. Hoje você tem colocado um real. Não adianta a gente ficar debatendo sobre um negócio que nem eles decidiram ainda. Nem eles sabem o que é. Mas ele prega, o mano prega a mão grande. Não, mão grande não. Construir em cima do terreno do Palmeiras, o estádio do Palmeiras. E outra coisa, isso pouco. Ele ganhou dele, então todo mundo tem. Isso, para o torcedor, pouco importa. Ô, seu Bento, o que importa é o time. O time também. O que vai jogar. É o caso do estádio. Vamos lá. O Palmeiras aí, com esse meio de campo que eu vi, dificilmente ganha do São Paulo. É. Porque o meio de campo tem que ser forte pra poder enfrentar o time do São Paulo. O time do São Paulo hoje é segundo lugar no campeonato, gente. Eu vi aqui a escalação. Não, ele meteu... Eu vi aqui o Felipe Menezes aqui. Não, não dá. Não dá, né? Marcelo Oliveira, Vitor Luiz. Meu Deus. Ou seja, se o Vitor Luiz vai pro meio, ele vai pôr o Juninho na lateral esquerda. Então você já vê como é que vai ser a coisa. Improviso. Aí ele colocou lá o Mazinho e Felipe Menezes. Não dá. Aí o Valdívia vai chegar a tempo? É nível CLB. Entendeu? Aí complica. Aí o Valdívia não joga. Acho que o Valdívia não joga. Não joga. Se for assim. Não joga. Eles estão com esperança que ele chegue a tempo. Isso é uma notícia que é ruim. Né? Isso é uma notícia ruim. Agora tem uma notícia muito boa. Qual? Diga. O Palmeiras alcançou o quarto lugar de sócios torcedores. Tá certo? 56 mil sócios torcedores. Ele só pede pros dois gaúchos lá, o Grêmio. Não é o quarto ainda, não. E o Corinthians, que é 63 mil. O Corinthians, ele tá atrás do Cruzeiro ainda. O primeiro é o Inter, o segundo o Grêmio, o terceiro o Cruzeiro e o Corinthians é o quarto. O Palmeiras acho que é o quinto. Não, mas eu fiquei sabendo que o Palmeiras passou o Santos. Não, o Palmeiras ele não passou o Corinthians. Ele passou o Santos e o Flamengo. 56 mil, o Corinthians tem 63 mil. Se eu não me engano, na lista, no ranking, Domenico, se eu não me engano, é o Inter em primeiro, o Grêmio em segundo, o Cruzeiro em terceiro e o Corinthians em quarto. O Inter tá em primeiro com uma boa diferença do segundo, né, mano? O Inter diferença. É 125 mil, o Grêmio acho que é 90 e pouco. Agora, esses, não tô falando dos números do Palmeiras, esses números de Grêmio e Inter... São todos ali adimplentes, todo mês, pagando? Eu acho que são, Sombra. Eu acho que são. Só os ativos. Se não pagar, perde. Não, tudo bem, você pode achar, mas é. Não, mas eu acho que são mesmo. Porque quando você faz uma conta dessa, você tem que levar em consideração os sócios que estão pagando. Porque senão, que adianta você ter uma lista de sócios torcedores imensas e. Só te colocar a questão. Você pega uma lista imensa de sócios torcedores que não são adimplentes. Mas quando o clube passa a listagem, eu não acho que passa só dos. Acho que passa tudo. Mano, e a informação interessa também. Pra quem chegar e passar só o número de ativos. Não interessa nem pra quem organiza o negócio, nem pro clube. É legal mostrar todo um aspecto positivo em volta da história. Até pra atrair mais gente. É claro. Eu tô dizendo que não tem nada a ver com o do Palmeiras, que eu acredito que realmente o do Palmeiras seja aí uma grande maioria de ativos. Principalmente em função do novo estádio. Tem 8 mil que não são adimplentes. Duas coisas, bem, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: esses números de Inter e Grêmio. Mas eu acho que é sempre mostrado o macro, ainda, né? Não é com contabilidade ali quem tá pagando, quem não tá pagando. Não, só duas informações chegaram aqui. Realmente, mano, tem razão, é quinto lugar, tá? Ultrapassou Santos e Flamengo, né? Atingiu 57 mil torcedores. É verdade, mano, é a quinta, tá? Chegou no quinto posto. Outra informação. Renda de futebol, futebol na arena, 100% é do Palmeiras. Sim. E shows e outras atividades, 5% é do Palmeiras. O resto da W Torre. Tá? Essa é a informação que tem. Sim, diga, Benja. O meu amigo Neto, ex-diretor. Mas você não precisava nem dizer que era o do Santos. Ele mandou aqui, ó, esses números de sócios são totais. Inadimplência média de 25%. É, o Maca, mostra o... Lógico, ninguém vai ficar mostrando quem paga e quem... Sim. Obrigado ao Neto pela informação. Obrigado, Neto. E ele mexia com isso, ele saiu do Santos, mas ele sabe os números. Mas que absurdo, então, 25% de inadimplente, mano, é alta taxa, hein? Lógico que é. É que inadimplência pra esse tipo de coisa, eu acreditava que era bem maior mesmo. Time tá, muita gente tá bem, o time tá bem pago. O cara para de pagar. É claro. Mas sabe o que é, mano? Depois vem o perdão aí, entendeu? O time no, faz uma promoção. Não, faz um anistia, é que no caso anistia, do Inter, Sombra, vem pra divulgar o lado bom. Pra sócio de clube. Não, mas Sombra, eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque, por exemplo, vou colocar o fiel torcedor aqui, do qual eu faço parte. Como exemplo pra... Ele paga direitinho, todo mês? Então, eu pago anuidade, português. Isso é cobrado anuidade. Aí o Mano é o melhor que tem. Ele paga anuidade e não vai no jogo. Não, negativo. Ele é o melhor sócio. Inclusive até alguns jogos aí que eu não vou, eu compro e não vai. E ajudo o clube. Sim, e não vai. Compro e ajudo o clube. Até em determinadas partidas, é verdade. Até determinadas partidas que eu não conseguiria aí. Que mostra que quer ver minha ficha? Não, eu vou chamar uma... Eu posso contratar uma empresa de auditoria externa? Pode, óbvio. Posso? Sabe por que, Sombra? Pra auditar o Mano? Vou. Não, mas é que mesmo? Tá, gente. Você não confia nele? Não, mas é você que tá. Você não confia? Essa é uma estratégia pra as pessoas que depois lá na frente quiserem acompanhar o time quando for um jogo mais disputado. Porque quando você tiver um número X de ingressos adquiridos, você tem uma prioridade de compra aí pra adquirir pra uma final ou algum jogo importante. Claro. O Corinthians funciona assim, você paga uma anuidade, aí você vai comprando jogos com desconto, e aí você vai somando pontos e adquirindo prioridade de compra. O Palmeiras, ele tem alguns planos aí no Avante, você paga uma mensalidade cheia, uma mensalidade alta, e você não compra o ingresso. Você já tem direito a entrar em qualquer jogo que o Palmeiras for mandante. Certo. Tem também essa modalidade aí voltada como se fosse do Corinthians para pegar com desconto, mas tem essa outra também. Essa outra também, que eu acho que pode gerar uma inadimplência caso o time não esteja bem. Porque aí o cara fala... Não tem tanta grana, tá. O Inter, Sombra, se eu não me engano, o sócio-torcedor do Inter, ele tem direito a entrar no estádio, mas o Inter ele já recebe aquele montante mensal, mas você não compra o ingresso, o Inter ele não tem bilheteria. A arrecadação do Inter é em cima do fiel torcedor deles. Mas eu fico... Sócio-torcedor, enfim. É, mas sei. Então é complicado. Eu acho que a atitude mais interessante é aquela que o Corinthians utiliza, Domênico, porque você paga uma anuidade, você ajuda o clube nisso, mas o torcedor ele não deixa de pagar o ingresso. Ele compra com desconto, mas ele tá pagando. São Paulo também. Tá entrando alguma coisa no caixa. Agora, a partir do momento que você cobra uma mensalidade, tá certo? Que o já torcedor tem direito, né? A adentrar o estádio. Se o torcedor numa dessa aí, ele fala, o time tá mal, não vou, não pago, você ferrou com tudo. É verdade. Mas ele não tem direito de começar a subir esse índice de pessoas que não comparecem, de vender esse bilhete... na bilheteria de novo, Mano? Não tem esse direito. Gente, não sei como é que funciona. Cada clube é uma história. E é complicado. Cada clube tem um mecanismo. E parece que o Inter caiu muito também o número de torcedores lá no Beira-Rio, Sombra, porque parece que... Você viu aquela notícia, a Casa Peladona estão andando lá. E parece que são os locais próximos ao Beira-Rio... São as ruas utilizadas por elas, então... E eles não vão mais no jogo pra... Agentou de vez, o torcedor acabou. E você viu que os adeptos do Mota começaram em Brasília? É? Agora vai ficar bom. Estamos voltando, gente. Voltando. Adeptos a pré-história. Há quem diga que o Mota pretende fazer isso em plena Avenida Paulista. Nossa. Faria normalmente. Duvido. Faria normalmente. Se ele tivesse garantia que não fosse preso, duvido. Faria. Ninguém pode garantir nada. A gente eu garanto que você não vai. Não, a gente paga a sua fiança. Se eu tivesse garantia que eu não fosse garantir, eu faria normal. Eu garanto. Como é que você vai garantir? Não tenho medo, não tenho vergonha. Deixa comigo, eu garanto. Já fui em praia de nudismo, já fui em vários lugares. Ô, Benja, tem jeito aí de você ver algum advogado pra ele pra garantir que ele não vá preso? Existe alguma brecha? Ou pra ver o Mota andando esse aí vai deixar ser preso. Ele vai deixar bofando na cadeia. Eu não conheço nenhum advogado. Não imagina. Advogado. Não tem a bancada lá do... Pra mim, o cara tem o parado lá, os bergs. Só fazer de madrugada. Será que o Mansur não ajudava, dava um jeito pra ele aí? Mansur é advogado. Mansur odeia o Mota. Odeia o Mota. Odeia. Só fazer de madrugada, não tem problema. Porque durante a gestão toda do Juvenal, porque o Juvenal não convidou o Mota para ser adjunto, o Juvenal desceu, o Mota desceu o sarrafo. A pretensão do Mota, na verdade, era estar no lugar do Mansur. Era. Ah, verdade. É. Ele faz voodoo do Mansur. Eu ia ter uma sala e ia ficar pelado na sala. Ah, que coisa, hein? Dirigindo tudo pelado. Nossa, Mota, que você... Mas eu não teria vergonha de andar na Paulista pelado? O que tem de mais? Não anda, por que você não anda? Ah, porque eu tenho medo de ser preso. Preso por quê? Desacato à autoridade não dá nada. Não, até tentado. Tá louco. Você é burro, hein? Nossa, como você anda. Não, desacato à autoridade. Até desacato à autoridade. Desacato à autoridade também, né? Mas já não é desacato. Pode falar? Você é a maior farsa que tem. Se eu fosse da mente, fosse preso, vai! É. Você teria coragem? Eu não. Ah, então você é cagão. Então ah, eu sou. Sua. Não, cagão é você que diz que iria, mas não vai porque tem medo. Não, tem medo de... Eu vou ser preso. Ué. Andar pelado eu não teria vergonha. Vocês teriam vergonha de andar pelado, eu não tenho. Ah, tá bom. Você teria vergonha de andar pelado? Você fica pelado aqui no estúdio agora? Fico. Quero ver. Vergonha é uma coisa, medo é outra. Vai lá no canto ali do estúdio e fica pelado, vamos ver. E aí, ele não é macho? Tem mulher, é só louco. Você fica lá no canto... Vocês querem ver o Mota pelado? Não. Nossa, elas fizeram uma cara de nojo, Mota. Ah, mas também. Elas fizeram uma cara de nojo. Estaria preocupado se fosse um gordinho. Se ele fala que é atitude. Mas se vocês quiserem, eu tiro a roupa. Fala aí. Eu quero. Votação. Sim. Faz? Mano. É. Sim ou não? Você quer que o Mota fique pelado ou não? Sombra. Sim. Eu não, ficar vendo o Mota pelado. Você tá louco? Ah, eu você. Não, Sombra não quer, beleza. Faz empate, vai. 2-2. Ele pode ficar pelado, mas não tem que ficar olhando. Lógico que não. Ah, então tá bom, pode ficar pelado. Pronto, 3. Domênico, 4. Eu não, porque mas se tiver que eu não vou nem olhar. Não precisa olhar. Então vai. Vou 4. O problema é dele. Não vai, eu não vou olhar, mas vai. 4. É. RG. Se não tiver que olhar, fica à vontade. Lógico. Vai, então vai. Vá, você. Peraí, o seu peito foi o que? Como não? O peito falou, eu quero, mas não, esse negócio de não olhar é bobagem. Ó, tá pra mim lá na câmera no rapaz. Tem que filmar. E botar no Face. Bota exclusivo aí. Tem que montar com uma tarjeta ali pra não. Mas pode ser uma tarjeta bem pequena, viu? Mas, precisa ser uma tarjeta, põe um ponto. Ah, é. Vai, seu Bento. Vai. Daqui que a color. Pouco, então, vai aí, o bundão. Já vai. Daqui a pouco mota. Calma, você tá empolgadão, hein? Calma. Não, porque não é por causa disso. Ele gosta de ver. Não é por causa disso, não. Deixa eu pegar na cara dele. Daqui a pouco mota no strip. 97. Atenção, e os ouvintes que hoje vieram assistir o estádio aqui, estão ao lado de fora do estúdio, vão ter, sei lá, se vocês consideram. Vou mostrar minha busanfa, o privilégio de ver o Mota pelado. Ah, vocês quiseram vir? Ué, quem viu? O problema de vocês, tá no trouxe. Contrato aí, ó. Assistir é obrigado. Os caras vêm embora. Vocês podem sair, também é direito de vocês, né? É direito de vocês. Você vai fazer um helicóptero na cara do Ben? Vou fazer helicóptero. Vai só ver esse helicóptero nunca mais levantar, nem. Vai botar uma prótese, uma hélice, uma prótese na hélice. Você esteve em prédio no Disney? Tricolor, Sambal, tricolor, os jogadores estão todos em casa. Então se apresentam domingo na hora de manhã, umas 10 horas. Ah, legal, né? Legal, isso aí. Tem concentração. Você de manhã lá, Santa Missa no seu lar. Do Marcelo. Não é? E, exatamente. Marcelo Rossi. Eu vejo o Instituto Universal Brasileiro lá. Telecurso segundo grau, ótimo, moleque. A dúvida é o Ganso, né? O Ganso está no refis, o Ganso para esse jogo. Mas o Luiz Fabiano está confirmado no ataque. E o Pato pode jogar também. O Pato também está liberado. Pode jogar. E o Luiz Fabiano, que para mim foi o melhor do São Paulo na quarta-feira. Foi bem. Está jogando... Parece que uma vontade é essa. Se eu te perguntar, já deu resposta, ele vem? Não, não, esquece, não vai. Né? Não já vai, disse que ama o tricolor. Aí eu posso ir para ano que vem? Não. Hoje tá estafado. Não, porque lá também no banco também tem outro que ama o tricolor. Mas ele falou que tá estafado. Não. E vai ser aquela coisa, né? Eu sou um tantos anos de freguesia. É, isso que preocupa, né? Porque a gente nunca sabe quando vem a primeira vez. Desde 2001 que o Palmeiras não ganha pro São Paulo. Seu Chicão, né? Seu Chicão diz. Seu Chicão diz. Desde 2001. Cada vez maior o tabu, mais próximo do São Paulo tem que jogar com seriedade. 13 anos. São Paulo tem, lógico, é óbvio, a pontuação mostra, o São Paulo, apesar de ser clássico, é favorito. Mas aquela história, bicho, tem que jogar com garra, favorito, porque do outro lado os negros também vão jogar com garra, não querem perder. E precisa, no mínimo, empatar, o Palmeiras precisa, no mínimo, empatar. Palmeiras, a tendência do Palmeiras é jogar meio que no fechadinho ali e tentar explorar o contra-ataque. O empate pro Palmeiras com tanto desfalque que o Domênico falou que tem é um ótimo negócio. É muito bom pro Palmeiras. Com tanto de desfalque. Dependendo, olha, dependendo do que acontecer na rodada, Portugal, o empate pode ser muito bom mesmo. É lógico. E o Cruzeiro e o Palmeiras. O Palmeiras, na minha opinião, falta 4 pontos agora. Pra se safar de vez. Não safar de vez, mas pelo menos aquela conta nossa, né, Sombra? É a conta de 4 pontos. Né? É 4 ou 3? 4. 5. Não, que o Palmeiras foi de 39 para 43. Ah, esses são 4. São 4, essa. Porque o Vitória que cai tem 34 e ele fazendo 7 ou 8 pontos, que é a metade dos pontos a serem jogados. 42. É 42. É. Então o Palmeiras tem 39, é uma vitória, né? É. E o Cruzeiro vai colocar todo mundo, já o Atlético Mineiro vai poupar agora, todos os jogadores. 3 pontos. Então o Palmeiras precisa de 3 empates em 5 jogos. Ô, Benja, agora sobre o tricolor, talvez você conheça. Mas o São Paulo tem um novo gerente de futebol lá na base. Por que falar da base do São Paulo? Porque sempre a base do São Paulo é muito mais comentada muito que os demais times, né? Mesmo porque fez Cuti, etc. E assumindo o lugar que era do Juvenal, um ex-funcionário do Grêmio, dizem que ele já atuou até na Juventus da Itália, Júnior Chavari, gerente executivo. Era do Grêmio, vem agora para dirigir a base do São Paulo Futebol Clube. Não conheço. E vocês viram o que disse o Muricy na entrevista? Sobre Rogério Ceni? Quando eu falei aqui, que eu falei, o Muricy falou praticamente a mesma coisa que eu falei. É verdade. Ninguém grava 100% que o Rogério para. Diz que nunca viu o Rogério tão feliz. Não. Que tá se sentindo Muricy não bem. O Muricy não cravou o Rogério para em dezembro. Mas quando eu falei aqui que a torcida do São Paulo tava omissa e deveria fazer talvez um motim pro Rogério não parar. Ô, mano. Tem que fazer mesmo, acho que tem que ir na frente do prédio do Rogério e falar assim, você não vai dormir. A torcida não tá omissa, mano. Tem vários aí, várias campanhas pro Rogério continuar. Tem várias. Tenta no Twitter dos São Paulinos, todos eles fazem campanha. Pica mito, não aposenta e tal. Mas você quer que o cara invada? Não, mas aí tá. Se fazer domingo, a torcida fala, a gente não sai do estádio enquanto o Rogério não falar poderia que continua. Ser, poderia ser, poderia ser. Porque esse negócio, Motinha, de campanha, de rede social. Vamos fazer uma greve, vai ficar dormindo dentro do estádio. Não, mas vai ver, sai mais de lá. Mas quando eu falo isso, Sombra, esse sim é um projeto, é uma campanha que gera impacto. Você chegou cedo pra segunda, cara, tudo bem? Porque o negócio é o seguinte, a torcida de São Paulo, Motinha, por mais que faça aí uma hashtag, fica Rogério, é pouco, cara, é pouco. É. Uma campanha que faz barulho, Sombra, ela acaba cativando muito mais. É verdade. William Bonner, eu vou passar, até o final do programa, eu vou passar o endereço da casa do Rogério. O São Paulino tem que fazer plantão lá e não deixar o cara sair de casa. Atenção, né? Atenção. Você, apresentador, que tem um canal muito forte na imprensa. Olha, Rodrigo Faro, Eliana, João Kleber, William Bonner, João Kleber, são todos São Paulinos. Vocês aí, vocês são São Paulinos, no meio do programa de vocês, no fim de semana, vocês têm que chegar e falar o seguinte: eu não vou mais apresentar esse programa enquanto o Rogério não renovar pro ano que vem. Boa ideia, eu vou falar no meu programa, meu amigo. É verdade. Não é verdade, César Filho, olha. Foi pra Record. Foi, saiu. Foi, é verdade. Foi, gente. Muito bem. Bom, foram aí as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história, também no oferecimento de Peugeot, no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Agora é hora de falar do Grupo Esser. E sempre bom falar da Esser, ainda mais quando chega na sexta-feira, o pessoal sempre escolhendo o fim de semana para procurar um empreendimento novo. Então, eu tenho que falar pro Rafa e pro Alan Horn. E se o Rogério não voltar também, vai parar de vender apartamento. Vai parar de vender apartamento, é verdade. Não é não? Imagina só. O Rafael Horn falou que o próximo empreendimento dele vai chamar Mito. Fala um Mito negócio. Tower. Se o Rogério continuar ano que vem, eu fico um ano sem chamar o Mano de idiota. Um ano sem chamar o Mano de idiota. É promessa? Hã? É uma promessa. Prometo. Eu tô tomando hora que ele não pare, tô né? Prometendo agora. Tô prometendo que ele agora. Pare, aliás. É verdade. É. Não, como vocês querem que o time chame de idiota? Não coloque outras pessoas na sua promessa, porque, por exemplo, se você me chamar de idiota e o Rogério não parar, ele corre um sério risco de se lesionar de maneira muito grave. Para de rogar pra não, ele. Para, ô. Não, mas se ele quebrar a promessa, por isso que eu tô falando, não envolva outras pessoas na sua promessa. É ou não é? Tô mentindo? Tô mentindo? Por exemplo, mano, o Benja é um judeu que faz promessas. Tô mentindo? Tá. Faz sim. De Natal, inclusive, né? É que você pede pro diabo, você não pede pra Deus. Muito bem. Ó, só desculpe o meu atraso. Só coisa rápida antes de você falar. Com certeza, eu estou atrasado. Exatamente, eu estava numa reunião importante com um grande amigo meu. Quem? O Sérgio Grosso. Ah, é? É, lá na Rua França, no Jardim Europa. Você levou o cartão? Levei. Desculpa, mas ele mora no Jardim Europa, é isso? Não, era só pra não falar Matuidi, que era óbvio. Eu estava com Matuidi de verdade. É. Agradecer a Matuidi, que me lembrou da França, que é um país muito bonito, que é a capital, para quem não sabe, é Paris. É, muito bonito. Com mais de 10 milhões de habitantes. É tudo isso? Exatamente. Tem Lyon como cidade, tem Rivière, que não é a francesa daqui, é outra, né? Tem a Rivière da França e tem a francesa. Aqui não é Rivière, é francesa. São Lourenço, aqui é de São Lourenço. Eu me confundi porque eu fiquei muito tempo na França. Gente. Então, agradecer mesmo a todos os franceses que ouvem o estádio, mesmo sem entender português, eles ouvem. Mas se você for para a Riviera de São Lourenço, você pode ficar na casa do meu amigo Manô. Falou muito bem, São Lourenço. No apartamento. Obrigado, desculpa o atraso. Ô, Matuidi, falar em Rua França, O Abílio Diniz, ele desmentiu. Desmentiu que comprou o posto. Nada a ver. Tá certo. Tá desmentido, não comprou o posto. É rico pra caramba. Vamos lá, vamos aos ouvintes. Ah, não, deixa eu falar da S. Ah, você vai falar da mais S. É rico pra caramba. Não é? Lógico que é. É, é verdade. Tá aqui o ranking também. Ah, rico sou eu. Nossa, tô vendo. Abílio Diniz. Cadê o Eike? Ih, caiu. Tá lá pra baixo. Tá atrás do Domênico já. E aí? Abílio Diniz. Safra. Quem tá atrás de mim? Eike Batista. Você tá louco. Paulo Nobre. Não, Domênico, ele falou que virou classe média. Você é classe média, por que não pode? Pior que o cara. Ele é classe média, velho. Pior que o cara vai pra indústria de remédio. Tamo morto. Pra você ver. Do cara que mora na rua. A classe média do Brasil. E o filho dele pegando um voo comercial normal, tá com uma cara de triste, os caras filmando. Voo de carreira? É, voo de carreira. E eu tenho a lista aqui, a lista dos mais ricos. Voo de carreira foi o Maradona. É verdade. Você também? Olha, eu tenho a lista aqui. Primeiro lugar de mais rico, Luciano Huck. Segundo, Angélica. Brasileiro, os artistas brasileiros. Segundo, Angélica. Terceiro, Joaquim. Cara, você conhece essa lista também? Olha só. Conheço, tá vendo? Não sou só eu que vi. Quarto é a Eva, não é não? Não é não? Exatamente. Tem mais um amarelinho ali. Eu não lembro o nome do meu filho, mas tem mais um. Depois a sua governanta também deu um dinheiro. É verdade. Mas olha. E assim. Tem, mano. Vamos falar de um empreendimento legal, que não é pra você, que você é muito rico. Vamos falar pras pessoas que precisam de um empreendimento com valores acessíveis, né, Benja? Olha aí, amigão, você tá procurando investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. É isso aí, amigão. Presta atenção nesse recado, hein? Nesse final de semana, venha conhecer o decorado do Charme da Vila. É isso aí. O primeiro 2 dormitórios de alto padrão da Vila Prudente. São apartamentos de 2 dormitórios com suíte e uma vaga a 500 metros da estação Vila Prudente do metrô e com lazer completo, hein? Piscina, quadra gramada, salão de festa, churrasqueira e muito mais. Então olha só, amigão, vem ao stand na rua Fabiano Alves, número 105, na Vila Prudente. Ou você pode ligar, é 2373-8564, vou repetir. 2373-8564 e não fique de fora, hein? E não se esqueça, é lançamento Esser. E aproveite e acesse o site esser.com.br e conheça as outras oportunidades de investimento que o Grupo Esser preparou para você nesse final de ano. Se liga! Hyper Home Design, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Tem o VIP Exclusive Home na Rua Augusta com a Caio Prado. E tem o Startup na Liberdade. Anotou aí tudo, amigo? Então aproveita, hein? Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser! Tem torcida Peugeot, estádio 97 pra São Paulo e Palmeiras, domingo, 7:30 da noite, tá bom? No Morumbi. Muito estranho esses horários de clássico agora, né? Semana passada foi Santos e Corinthians, 7:30 do domingo. Ruim. Não é? Eu não consegui entender ainda isso aí. É depois do domingão. Não. É, foi muito estranho, muito estranho. Porra, bicho, mais do que nunca. É, né? E não era nem pra dizer que na semana passada era por causa de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 passou no horário. Eu pensei que fosse. E acabou no horário e ainda passou. As duas assim. Não teve nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas agora eles estão calculando, vai que numa dessa o piloto bate o carro, aí fica lá inspirado na pista. Uma tragédia na pista. Ligue e diga, quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Vamos ao primeiro ouvinte, oferecimento de Hello Food. Quer pedir comida? Hello, delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello. Nosso amigo Aldo Moino tá dando sempre um Hello. Grande Aldo. Vamos ao Asdrubal. Toca, Asdrubal. Libera a bagaça, hein? Alô. Iluminado, Aldo. Alô. Alô. Gente boa. Iluminado. Alô. Quem fala? Alô. Quem fala? Alô. Quem fala? Alô. Alô? Dá uma olhada lá se tá funcionando ali. Tá funcionando. Alô, agora alô? Ele respondeu. Ah, alô? Alô? Ô, Domênico. Opa, quem fala aí? Tudo bem? O Sandro Parejas. Tá estranho. Sandro. Tá. Sandro Parejas? Ele mesmo. Consegui, baralho. Alô? Alô? Só um minutinho, amigo, alô? Que a gente vai corrigir um problema aqui. Algum corno apertou um botão que não devia. Aí, Gabriel, Renato. Tá saindo fumaça da minha de vagabundo. Esse Sandro Parejas. É eu mesmo. Você costuma mandar mensagens através do nosso aplicativo aqui, que eu leio alguns. Umas 50 por dia. Não é não? É isso aí, Wilson. É, mas não manda 50, que eu li só uma. E tinha um bandido famoso chamado Leonardo Pareja, lembra dele? Vagabundo. Ah, não era meu primo, não. Vagabundo. Inclusive, esse idiota aí, várias imbecis que estavam lá de fora mandavam cartas aí, querendo casar com ele. Querendo casar. Ele tem um documentário que eu vi uma vez no Canal Brasil, fizeram entrevista, ele, puta pilantra o cara. Mas continuando com o questionário. Alô? Vai, mano, idade. Opa, vamos lá. Tô ouvindo. Quantos anos, amigão? 36. 36, mano. Qual o seu nome completo mesmo? Alexandro Garcia Parejo. Aí, RG, 36, o Alexandre. Alô? Alô? Ô, mano, eu vou te falar um negócio, velho. Sinceramente, de coração. Faça a mínima ideia. Mas se é sinceramente, é de coração. Não faz a mínima ideia. Faça a mínima ideia. Não tá sem inspiração hoje? É sexta-feira, gente. E por falar em... E por falar em paredes, RG, você gosta de parejas? Entendeu? Aquele parede? É, parede. É parede. Olha o trocadilho. Já experimentei. Trocadilho. Eu adoro, menino. Já experimentei uma vez, mano. Você não gosta muito? Parejas. Não curte não sei, muito. Não sei se não tava muito bem feita, não sei o que foi. Não é tão sofisticado. Na verdade, é um risoto com frutos do mar, né, mano? Praticamente. Ah, paeja, né, é bom demais, nossa. É, e o amigão, qual o bairro? É Vila Rio de Janeiro. Aí, Vila Rio de Janeiro. É o bairro que tem mais bala perdida aqui em São Paulo. Eita. Eu moro lá em Vila Xerém. Alô, Xerém. É Guarulhos. O Vila Rio de Janeiro que eu conheço é Guarulhos. Guarulhos. Oi, acertou, falou, aí, ó. Porra, essa daí eu não sei. Na verdade é Vila Rio, né? Vila Rio. Aí você inventou, mas tudo bem. Mas o que você faz da vida, amigão? Eu sou... Eu não entendi, ô... Pode repetir? Qual a sua profissão? O que você faz da vida? Alô? Eu sou gerente operacional de uma empresa de transporte aqui no aeroporto de Guarulhos. Olha lá, todo mundo que mora em Guarulhos trabalha no aeroporto, mano. Todo mundo tá no aeroporto. É que é do lado da Vila Maria, né? Pô, é você que leva os caras, aquele estacionamento do lado, lá do aeroporto? É você que leva de van? Eu trabalho em transportadora. Você transporta linguiça? Ó, deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Você que deve conhecer esses caras aí. Por que aquele corno que geralmente vai colocar a mala no avião, ele pega a mala e joga como se fosse um saco de cimento? Ué, saco cheio de raiva. A mala não é dele, velho. De raiva, pô. A mala não é dele, velho. Então, mas o filho do égua, você é mais ágil. Então, mas é que tá, amigão, porque o negócio é o seguinte. Quando você tá, às vezes, muitas vezes você tá ali sentado no avião, e aí você vê o carrinho chegando com a mala, sombra. É pior ainda. É como se você estivesse vendo um vizinho bater no teu filho, porque você não pode fazer nada, você tá do lado de dentro do avião, você vai descer. Mas é a louca que espancou um menino no elevador ontem na Idiota, hein? Não vi. Nossa, a mulher socou uma criança dentro do elevador. Deficiente a criança. É, aí ela falou, lá no depoimento, ela falou, fiquei cega. Cega do quê, cara? Porque o filho, porque o menino discutiu com a filha dela. Era legal que alguém encontrasse. Ela espancou o moleque dentro do elevador. Ô, mano, a respeito das malas, você dá até dó, né? Porque vende muita mala que é bonita. Às vezes minha mulher fala, mas aquela mala é bonita. Tem umas malas por aí que, inclusive, são caríssimas. São malas de 2, 3 mil reais. Isso pra não falar naquelas malas, mais ou menos naquelas que o Ben já tem, da Grife, Livre. Mas a minha é do Fico. A do Lansai. Lansai. Não, tem da é boa essa mala, hein? Top. Mas tem da LV também. Mas, ele então, tem também. Tem, vários. Mas aí você vai comprar uma mala dessa. A Rê tem. Nossa. Você vai comprar uma mala dessa, dá até dó. Dá até dó. Não, o pior, Sombra, que uma vez tava no shopping, eu vi uma mulher. Tá saindo como se fosse com aqueles baúzinhos, que é pra viajar também. Sabe aquele baú que vende lá na LV, que o Benja não sai de lá? Tá saindo com essa porra desse baú. Eu falei, velho, não deve ter gastado nisso daí, os caras jogarem como se fosse um corpo no rio. Tem um cara que trabalha lá, já me contou uma coisa, falou assim, que quando você põe lá na mala, aquele, como é que é? Frágil, essas coisas. Eu já coloquei no meu bumbum um adesivo já. Joga de propósito mesmo pra quebrar, velho. Oh, mas você viu no carrinho lá que vai levar pro avião? Se tiver muito pesada a mala, o cara joga de propósito. Os caras colocam 500, aquela que tá lá embaixo, assim, tá escrito frágil. Aquilo vai que vai. Mano. Agora, esse ouvinte, quando tá lá, sabe o que ele fala? O que ele fala? Ele grita, parejas agora! Ah, sensacional! Ele não deixa. Sensacional! Demorou, mas veio. Cara, minha esposa... Minha esposa, ela... Alô? Ela gosta ainda... Alô? Ela é muito ligada à infância, né? Então ela tem uma mala... Ela tem uma mala cor-de-rosa Hello Kitty, que é um baú gigante aquela porra. A gente foi viajar, beleza. Ela foi essa que ela confundiu e pegou a outra? Não, foi do Mickey. Essa foi do Mickey, que eu peguei a mala do Mickey. Nossa, o alto-falante do aeroporto falando com sombra. Chamando meu nome no aeroporto, falei, cara, quando eu olhei, falei assim, porra, mas é a mala dela. Não era, cara. Eu já tava indo embora com a mala de outro. E você tem coisa errada nessa mala? E você tem coisa errada? Não, mas tive que voltar e devolver a mala. Pô, senti o Barack Obama olhando pra mim. A mulher não foi embora com o teu carro? É. Não, mas se for embora com o meu carro no Brasil é uma coisa. Você ir com a mala do outro no estado... Dá B.O., dá B.O. Mano, eu já... Mas ela foi do Hello Kitty? O Sombra. Foi, mas a mala é rosa. Quando chegou no outro aeroporto, falou, cadê minha mala rosa? Não, é aquela que ficou cinza. Chegou um carvão. Mas chegou, né, parece que deram um banho de carvão na mala, cara. Eu lembro quando eu fui pros Estados Unidos lá. Lá de cima lá, né, mano? Ô, mano, mas você foi? Ô, Mano Brown, você foi pros Estados Unidos? Fui lá fazer um show nos Estados Unidos dos americanos, né? Show dos americanos. É. E quem tava no show? Só vocês? Não. Tinha mais convidados, DMX, aquela coisa toda. Não, que é isso, Clan, essas... É, Ku Klux Klan não vai lá, né? Não, não tem Ku Klux Klan. Ô, tava lá no aeroporto, né, mano? De Guarulhos ali. Ah. Depois da Marginal, você sei. Vai reto e tal. Com o meu Opala, né, mano? Parei na frente do avião, né, mano? Eu não pego fila, não, você tá ligado, né, mano? Sim. Arranquei minha mala lá, Luiz Vitão, mano. É. Você, peraí, eu não consigo, mano, o Brownson com uma mala Luiz Vitão? Luiz Vitão, é ele que faz lá do bairro. Ele faz Luiz Vitão. É. Não, é Vitão, é Vitão, é 20 quilos, né, de 20 mala. 20 quilos, Você pode levar, entrei no avião, mandei sair todo mundo, tá ligado? É. Sentei, tipo aquele maluco no pedaço. Sim, maluco senta no sozinho, pedaço. Sozinho, assim. Sim. Olhei e falei, aí toca essa jossa aí, piloto. Ele falou, mano, são 10 horas até Nova York. Você tá rindo aí, mano? Tá louco, mano? Ó, 10 horas até Nova York. Você achou que fosse o quê? Uma hora? Tá louco, mano? Mano, o Brown ficar no meio, na parada 10 horas. Tem que ficar. Parado, mano. Tem que ficar. É, fiquei, mano. Cheguei lá. Mas ele não acelerou um pouquinho por sua causa, não? Sei lá, mano. Dormi, tomei uns remédios pra dormir, tá ligado, mano? Tomou uns remédios pra dormir? Tá louco, mano. Acordei grogues, mano. É mesmo? Acordei. Você nem comeu a comidinha no avião? Nossa, os caras me dão uns negócios de carpaccio, mano. Carpaccio. Olha, mano, esquenta carpaccio. Essa... Carpaccio. Olha, eu paguei 2 contos nessa passagem, esquenta a comida pelo menos, irmão. Você tomou champanhe? Mas carpaccio é servido frio, mano. Então serve pra quem quer comer, tá ligado, mano? E tomou uma champa? Você quer um carpaccio quente? É, você tá louco, mano. Quero comer a parada. Aí o cara falou, tem que despachar a mala. Eu falei, vou despachar seu corpo, mano. Deixa a mala aí. Deixa a minha mala aí. É. Cheguei lá, mano. Passou no raio-x. Mas por falar em corpo... Não, só termina a história, mano. Termina, pô, tá longa. Você quer morrer? Mas no final vai ser bom. Você pode... tô imaginando. Pô, você vai interromper o mano Brownson, mano. Vai lá, vai lá. Então, beleza. Não trata com desdém, não. Cheguei lá. O mano chegou lá, o mano vestido de policial da americano, né, mano? Falei, ei... WhatsApp. Falei, tenho sim, anota o número aí. WhatsApp. Aí ele não me deixou entrar, voltei, tá ligado? Mas 10 horas. Como assim, voltou? Não, você pegou a linha bravo. Vermelha ou amarela na hora que saiu da imigração? Comigo é só vermelha, né, mano? Deixa assim. Tá bom, esse então. Levava dedada lá, como nosso amigo. Mas, ô amigão, você que trabalha no aeroporto, velho, você pode esclarecer essa dúvida pra gente. Vamos lá. É verdade, velho. Principalmente nos voos de madrugada, as empresas transportam cadáveres. Ah? É, aqui tem o nome é chamado esquife, né? Esquife. Esquife, o nome denominado aí pra presunto, né? Mas é diário isso aí, né? Não, mas então, porque às vezes eles fazem o transporte de corpos aí que é, conta como se fosse um passageiro, ou não conta? É, vem no porão da aeronave, né? Mas tem que fazer geladinho, né? Traslado de corpo, né? É que é climatizado a aeronave, mano. Então, aí vem geladinho, né? Geladinho, mano? Vem refrigerado. Conserva, né? Senão é apodrece de novo. Soletre, apodrece. É o verdadeiro presunto. É o presunto. Soletre de novo, apodrece. Pô, mano, eu tô nervoso pra cacete, cara. Por quê, mano? Calma, relaxa. Eu tento ligar aí. Aí, conseguiu, mano. Todo poderoso. Boa, mano, Coringão, sobe o hino aí. Apodrece. Todo poderoso só tem um. Deixa eu mandar um. Deus e o Coringão. Chupa Renato e chupa Gabriel. São dois bons, amigo meu. É isso aí, mano, boa. E chupa Mota. Mota chupa mesmo. Chupa, ó, traz amigão. O pai aí. Oi. Negócio é o seguinte, isso, cara. O Corinthians, ele consegue a vaga no G4 do Campeonato Brasileiro ou você acha que o time tá capengando demais? Capengando desde o começo do campeonato, né? É, isso tá mesmo. Mas, faltando essas poucas rodadas aí, tá em sexto, né? É, o Coringão... Vamos lá. Não, o Coringão, por enquanto, aí é o sexto do Campeonato Brasileiro, mas ele tá empatado com o quinto, com o quarto e com o terceiro. É, 57, né? É... O Inter tá com 57, o Grêmio tá com 57, o Atlético Mineiro também tá com 57 e o Corinthians também. É, mano, que nem você fala aí, o Corinthians não tá constante, né? É um time que não apresenta confiança, né? E o técnico também, né, aquela porcaria. Então, Infelizmente não tem como a gente prever, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Vamos conseguir sim. O Corinthians ele vai pegar o Bahia, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro hoje. É, teoricamente era pra gente comemorar, mas o Corinthians quando pega um adversário fraco assim, o Corinthians acaba se complicando, principalmente quando... né, mas é, o Corinthians ele se complica quando pega um adversário mais fraco e foi assim durante o Campeonato Brasileiro inteiro. O Corinthians ele vai jogar desfalcado do Guerreiro, do Lodeiro, do Romero, do Elias, enfim. Esses jogadores eu acho que vão fazer falta, cara. Eu não vejo o Corinthians aí nadando de braçada domingo contra o Bahia, não. Ó, mano, eu analisando aí esses jogos que nós tivemos aí com esses times pequenos e tomamos pau em todos eles, principalmente eu tive contra o Figueirense na estreia da Arena, aquela decepção ferrenha. Eu não acredito muito que vai passar de 1-0 o Corinthians, não. E pô, o Bahia 1-0 tá ótimo. O Bahia joga tudo, né, mano? O Bahia tá bem lá atrás. É o jogo da vida, né? Mas o Bahia é bem fraco, viu, cara? Alô? Ah, com certeza, é fraco demais, mano. Eu acho. Cara. É fraquinho, cara. O Corinthians tinha que meter... Se o Corinthians entrar fim no jogo... Termina o primeiro tempo ganhando uns 2-3-0, cara. O Bahia é muito ruim, cara. Ah, é ruim, mas o Corinthians é desfalcado do Guerreiro, cara. É embaçado. Aproveitando e falando de ruim aí, ô Portuga, você não torce o Corinthians? Não, eu tô não, sem tempo pra torcer, que ele é, mano. Ô, mano, deixa eu falar. Eu falo em Corinthians. Ontem eu tive uma informação que o negócio com o irmão do Romero retomou e ele tá muito próximo de jogar no Corinthians. Sou letreando o próprio. Ele tá muito próximo de jogar no Corinthians de novo. Você queria ele ou não, mano? Não, pra falar a verdade, Portuga, o... É um trabalho contra o Boca terrível, hein? O Oscar aí, o irmão do Romero, eu acho que ele é um jogador aí que ele tem, pelo menos fez durante a Copa Sul-Americana, algumas boas partidas aí, ele foi bem, mas pelo que eu vi, cara, é um jogador que não passa lá grande confiança. O Romero, ele começou bem também no Corinthians, Portuga, mas depois ele teve uma caída brusca, né, cara, de produção. Então acho que o Corinthians ele não podia ficar arriscando demais a família, não, cara. O Romero, meu Deus. A família. Meu, posso dar uma opinião sobre isso, meu? Eu concordo com o Mano. Eu acho que você tem total razão. O filme do Tim Maia é muito legal, meu. Tim Maia, é uma pena saber o final já. Tá louco? Mas o que tem a ver o Tim Maia com isso, cara? O que foi? Ô, amigão. Ô, Mano. Quem você acha que classifica aí pelo Campeonato Brasileiro? Quem são os quatro que você acha que vão disputar Libertadores 2015? Cruzeiro, São Paulo, Atlético, Corinthians e Inter. Você acha que o Inter também vem aí? Porque o G5 vai abrir, né? Não tem jeito. Eu acho que o G5 também possivelmente vai ter aqui no Campeonato Brasileiro, porque Cruzeiro e Atlético não vão abandonar, não vão desgarrar nesse G4 aí. Ah, depois que o Atlético fez com o Flamengo e o Corinthians, é pouco provável que o Cruzeiro vai fazer o mesmo, né? É, cara, porque o Atlético praticamente é campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro já é praticamente campeão brasileiro. Vão sobrar mais 3 vagas, cara. Porque o São Paulo, mesmo que ganha a Copa Sul-Americana, vai continuar essa vaga no Campeonato Brasileiro. Então, cara, eu acho que não vai fugir disso que você falou, não. Acho que classificam aí os dois mineiros, os dois paulistas e o Inter. Eu concordo com você, cara. O Grêmio agora... vai pipocar na última hora. É, mano, a gente tem que... O nosso time, infelizmente, é... Não tá apresentando um futebol maravilha, né? Só que tu não se esqueça que tu tem confronto direto com o Grêmio. É, por isso que eu fiz. Ah, mas é na arena. Babão, filho. O Grêmio, é na arena, 3-0 pra gente. Ô, amigo, então é isso aí, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Manda antes aí o seu placar aí pro Corinthians Bahia. Só um minuto. Alguém já vai discordar com a bola. Pera aí, Domênico. Fica na miúda aí. O Luxemburgo... Tô falando. Dodô, o Luxemburgo confirmou hoje que fica no Flamengo ano que vem. Que aquele bem. Papo do Corinthians lá, então... Talvez não tenha pingado nada, ele né? Ele disse... O Abelão tá cortado. Você falou o Abelão? Eu não sei. Segundo o Oswaldo Pascoal, que é um cara muito bem informado, o Pascoal disse que o Tite tem uma reunião semana com que Inter. Vem com o Corinthians. Eu tenho uma reunião com o Real, que é diferente de ter com o Inter. É que o Inter tem eleição na segunda quinzena. Então, mas ele disse que ele se reuniu com o pessoal do Inter também. Segundo o Pascoal, ele tem uma reunião com o Corinthians semana que vem. Eu combinei de numa temaqueria com o Real. Eu acho que o Tite vai pro Inter e o Abelão vem pro Corinthians. Será? Eu fiquei sabendo que o Tite já tá... Você gosta do Abelão, Benja? Hã? Você gosta do Abelão? Cara, eu gosto muito da pessoa do Abelão. Não, tô falando técnico, não pessoa. Ah, cara, vou te falar, pra mim o técnico mais diferenciado, assim... Olha, eu vou te falar, se vier o Luxemburgo eu fico feliz, se vier o Tite eu fico feliz... Se vier o Muricy, eu fico feliz. Se vier o Abelão, eu fico feliz. Eu acho que são todos grandes técnicos. E às vezes vai muito do plantel que tem na mão. Vai muito de como você pega o elenco. O técnico não é gênio. É. A gente não adianta pensar que o técnico faz tudo sozinho. Você pegar um time porcaria e dar na mão de um técnico. Ah, mas você não é o bom, faz isso, faz aquilo. Pô, às vezes é difícil, cara. E te digo até mais, viu, Moto? Até o próprio Silvinho, que o Corinthians, que ele vai dirigir o time de janeiro, começo de fevereiro e tal. Se for bem, por que não? Tem hora que você tem que também inovar, testar gente diferente. Porque a gente sempre pede, ah, precisa mudar. Bem, já mas você os tem cinco razão. Treinadores que eu falei são praticamente os mesmos aí de dos últimos 10 anos. Às vezes entra um Silvinho e pode fazer a mesma coisa que um medalhão faria. E pode fazer até melhor também, por que não? Pode até fazer melhor. A diferença é justamente que o novo, ele nunca tem o amparo de ter sido um medalhão, não tem o amparo da direção. Tem o famoso crédito. E justamente, não tem o crédito, exato. Aí a torcida cobra, porque não é o medalhão. Ah, o medalhão substituiu, mas tem crédito. Sim. Ah, o Silvinho errou a substituição. Tá vendo? Já começou mal. É igual um goleiro novo que então fala. Leva uma goleada. Um goleiro antigo. Se você leva uma goleada, leva uma goleada. Eu vou votar no final do ano, eu vou votar pro Timão. Né? Você? Se vocês quiserem, a gente pode treinar o Corinthians e jogar ao mesmo tempo. Meu Deus, imagina. Lembra, quem que foi? Foi o Romário, que era técnico e... É, então, pô. Ó, foi uma vez. Eu parece dono de time de empresa, né? Ó, mano, eu acabo com a concentração. Vou acabar com a concentração. Imagina. Vou deixar, ó, por exemplo, o que que é melhor antes do jogo? Ficar conversando ou fazer uma micareta ali rapidinho ali, a galera se anima todo. Ah, fica mais animado, ei, o pessoal esquenta, né? Ei, pô, vai beijar na boca também? Também, quando eu joguei, fui treinador, era legal porque eu olhava assim e falava, pô, tá na hora de eu mesmo sair. Tô aguentando mais comigo, eu mesmo saí, entendeu? Olha, falar em sair, agora é hora do Sandro Parede já sair, né, Sandro? Opa, vamos lá, só mandar um abraço aí, Sombra, rapidinho. Manda. Ó, pra minha Viviane, a minha esposa Viviane, né? O Tonhão, o Gabriel, o Renato, o Denis, o Zenar. E pro Benja mandar uma moela aí. O Benja não, o RG, pra minha esposa aí, Viviane. Mas o Benja manda também, se quiser, ele manda. Ah, o Benja não manda não, ele manda só pro Moto. É verdade, o negócio do Benja é o Moto. Deixa eu só comentar um negócio rapidinho aí. Você tava falando se o Moto sair pelado na Paulista, ele vai preso. Ai, que nojo. Diga. Vai preso pelo Ibama, né? É que eu vou estar acompanhado. Olha! Vou estar acompanhado. O Ibama vai prender você, velho. Olha, eu também queria mandar um beijo pra Viviane aí, já que vocês estão falando sobre essa ela. Essa aí, deixa eu um beijo, rodar, Vivi. Fala saudade mesmo. De você, viu? É saudade, ouvindo que você diga é isso. Bola, né? É, olha o respeito aí, eu queria cantar o hino do Brasil na Estreia da Arena. Então tá bom. Ué, por falar em abraço, Belo, deixa eu mandar um abraço aqui pro Sérgio Moreno, que é corintiano roxo aí, da Super França, aí na Peugeot, Domênico Gato. Também, pessoal da Peugeot. Ó, por falar em abraço... Sérgio Moreno, esse aí é sangue bom, é corintiano pra caramba. Corintiano roxo, mano. Eu queria mandar um abraço pro Zoião também, pro Sanguinário. Sério, pro Mano Tiro, pra Cela. Todo mundo aí. Não, e você que tá falando, né? Eles estão ouvindo aqui. Um abraço pra vocês, viu? Então, tá o Renato bom. Santos da Peugeot também. Eu gostaria de agradecer vocês aí pelo excelente programa que vocês fazem, tá? Eu escuto todo dia, passo mensagem todo dia, rezando pro Dodô, pro Sombra Lê aí. Mas a gente já leu vários, né? Rezando. Ah, já leu, já leram as duas, três mensagens num dia só. Ah. Mas aí, parabéns pra vocês aí, um abraço pra todo mundo aí, excelente programa e... Obrigado, velho. Falou. Ouvi muito aí. Obrigado. Muito obrigado. Bom fim de semana pra você. Valeu, cara. Nós vamos ficar. O Benja, eu não sei. Ó, vai aquecendo aí, navio da véia. Tá esgotando. Ô, Dragonite. É. Essa música é muito legal. Essa música tem cara de festa no navio. Festa não. Ia falar festa do navio da véia. Imagina. Navio do Energia na Veia, temporada 2015, 90% da lotação esgotada. Quanto? 90%. Ó, você presta atenção, hein? Eu quero ver quem vai tirar foto do Léo Jair pra mim. Atenção, 90%. Quando eu tô presta no meu atenção. Carro, eu vejo farol vermelho, eu paro. Este navio não é meu. Presta atenção. Ele falou que o navio não é dele. Não, porra, navio não é meu. Este navio não olha, é meu. O navio é da MSC. Bacana. Ô, meu, 90% você presta atenção. É, hein? 90%. É, não vai ter navio vai, da véia com 90% da esgotação da lotação. Esgotada, 90%. Boa. Se você quiser fazer a sua reserva para sua família, para os amigos, ligue na promoção. O telefone é o 3624-9007. 3624-9007. E vou te falar, e falo isso com muita tranquilidade. É o melhor navio temático que já foi feito no Brasil. Não vou falar, eu não vou chegar a falar assim, é o melhor do que tem na Europa, porque eu não sei como que é o panorama lá a respeito disso, nos Estados Unidos. Mas no Brasil, eu garanto. É um fim de semana, são 3 dias e 3 noites inesquecíveis. Mas é você que garante. O pessoal da MSC já falou. É verdade. É o navio mais animado que nós que a gente tem o prazer de fazer. Mesmo lá fora, os caras não conseguem fazer uns negócios legais que a gente faz, não. Não, ele... Vai ter a noite do branco. A noite de fantasia, a noite da festa fantasia. Ah, é melhor. É uma noite sensacional. Aquilo é sensacional mesmo. Aquelas fantasias, cada um criando uma melhor do que a outra, aquele concurso. Coreografias da galera que vem junto. Pelo amor de Deus, que coisa sensacional que é aquilo. E teremos também agora a terceira noite. Já tinha, mas a terceira noite vai ser uma noite temática. Vai ser a Bug. Boogie Woogie Nights. Boogie Woogie Nights, uma legal. Coisa meio no Remember de anos 70. Tenho certeza que a galera também vai pegar aquela roupa anos 70 pra participar da festa. Os cabelos Black Power. Como é que chama os cabelos, menino? Black Power. Ó, ah, tá bom. Você que gostou em 2014, show do Rudy. Rudy Landucci. É isso aí, com novidades, fazendo, hein? É verdade. Eu estou no show agora, menino. E agora com o papai na plateia, né? É verdade, papai. Na plateia. Pai está na plateia. Inteira. Vou entrevistar o ouvinte. Vai entrevistar. Do palco, estou... Você é Aguinaldo. É, dominei geral, sou uma safada. É uma safada. Você colocou o Aguinaldo no show? Eu coloco em vários lugares. Não, você não, o Rudy. Te colocou, né? É, me colocou. Ó, está agora, tem o Paulo Ricardo também. Também entrou? Ah, está. É mais novidades, né? Não. Mudou, então, o show. O Juninho. Está mudando. Vamos ver. Tem que pôr o Juninho, o Juninho é conhecido. Será que a gente põe uma trave pra você cobrar falta? Boa ideia, então estarei no show mesmo sem piada pra bater uma falta e sair. Boa, boa. É isso aí. Navio do Energia na Veia, 90% esgotado. Alô? Aliás, tá aí, já estão em planejamento, já está em planejamento a temporada 2016 do Energia na Veia. 90%? Tá louco, meu, parece o Barcelona, hein? Já sabe que não, em 2000. É sério, isso é mas verdade. É importante você planejar o futuro. É por isso que dá certo. Enquanto nos permitirem, né, planejar o futuro, né? do Brasil. É, só por isso espero que dá certo. Esse câmbio... Tá é. Fica calmo, Lidinho, tá tudo tranquilo, Lidinho. Fica calmo. Tá tudo bem. Peugeot, somente neste sábado, toda a linha... Amanhã. Toda a linha 208, com taxa zero e versões a partir de R$ 40.990. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Ó, amanhã, toda a linha 208 da Peugeot, com taxa zero. Estádio 97... Tem o oferecimento da Polo Ar. Polo Ar, daqui a pouco o Mano, inclusive, vai flagrar algum ouvinte aqui no ar, vai fazer esse quiz aí da Polo Ar. É emocionante. O pessoal fica... E é emocionante. É emocionante. É emocionante. É Ford, Brasil. É verdade. Quê? Vocês fortes. Tô com Ford. Outback. Eu ouvi Outback. Vamos falar aí. A gente quer saber como que tá... Como tá o elenco do seu time aí, hein? Elenco de primeira? Tem reserva bom? E o reserva do reserva, você sabe quem é? Bom, no almoço do Outback, o elenco é de seleção. Olha que time. Caesar Salad, tem a El Ranchito Salad, o Chicken on the Barbie, Junior Ribs, Chicken Pasta Primavera, Fish of the Day, Cheesecake, o Cheesecake do Outback e muito mais. Time prontinho para entrar em campo. É só você chamar a galera. Explore o seu momento Outback. Estádio 97. Continue mandando suas mensagens. A gente vai ler daqui a pouco algumas que chegam através do aplicativo da Energia 97. Mas penso eu que agora, ele que chegou cedo, às sextas ele chega mais cedo. Principalmente porque ele gosta de puxar o carro para Santa Isabel, né? Hoje é Santa Isabel. É verdade, o Juca já está... Quanto tempo da São Paulo Santa Isabel hoje? Uma hora, 60 quilômetros. Sem trânsito? Sem trânsito, lógico. Vai por qual é a estrada? Dutra. Vou falar nisso, você é o autor desses túnel submarino para ligar Santos ao Guarujá? Ah, isso já vem rolando aí desde que o Mota morava lá. Oh. É? O quê? Ah, para ligar o túnel, você não viu como fazer um túnel? É que você não gosta Santos, do litoral Guarujá. Sul, você é todo... É aquele asquerosinho de litoral norte, né? Mas é... Ele nem passa por lá, pudesse... vai por cima. Eu tenho orçamento pra essa obra. Se você pudesse... É obra. Ah, eu não sei. Por você, Santos e Guarujá se implodissem, não tinha o menor problema, é isso? Pô, como assim, velho? Falou? Implodir, não. Não. Mas... Nossa, você vai uma cara de nojo pra Santos e Guarujá. Não é nojo, mano. Eu, hein? Golfou. Não... Hoje não me apetece mais como eu apetecia antigamente. O Mano vai pra Cubatão muito, né, mano? Cubatão... É. Não, só de passagem. Cubatão. Mas é que agora tem planejamento. Dizem que até 2018 vai ficar pronto. Se bem que disseram aí, há uns 8 anos atrás, que até o tal do... O aeroporto? Não, do trem, que ia levar até o Rio de Janeiro. Também ia ter o trem bala. O trem bala. A gente continua aguardando o trem bala. O senhor... E o aeroporto também. Olha, ainda bem que não teve, viu? Porque ia custar 5 vezes o preço. Só quero dizer que o senhor... Isso é uma cópia... Bilhões. Quero dizer ao senhor que isso é uma cópia do aerotrem? Que a gente fez no nosso governo. É verdade. E aparelho escrotor não reproduz. O senhor não tem moral pra falar disso aqui. Mas fala da piada junto. Mas aí, meu, aí, Dodô. Sim, é RG. Sou o senhor Spacely. Os dois loucos conversando. Eu não tava, não. E um fazia pergunta pro outro. E ele ficava com raiva, porque ele nem terminava a pergunta e o outro já respondia, né, cara? Aí ele ficou pensando, matutando, ele falou, vou pegar esse cara aí, vou pegar esse louco que porra, responde velho, tudo antes, cara, porra, antes da pergunta. Aí ele pegou e falou assim, vou fazer uma pergunta pra você. É o Domênico, né? O Domênico, você tá louco? Sim. Gratuito isso? Presta atenção que eu vou fazer a pergunta. Se alguém nasceu na Rússia, cresceu na África, mudou-se para a América e morreu no Japão, o que é? Um defunto, respondeu o outro. Acertada, gente. Acabou? Ô, Portugal, você acabou. Acabou. A piada merece um prêmio. A piada. Vai intervalo e a piada volta no segundo tempo, é isso? Presta atenção, porra. Essa piada, o senhor tem que passar no médico pro senhor conseguir entender. Sabe que médico? É. Otorrino da piada, né? Ué, o Marcelo não entendeu o final da piada. É burro. Eu vou pro navio. Sabe? Não, você não vai pro navio. Nem se o Palmeiras for campeão, chega no navio. Não vai pro navio, não vai. Meu, eu entendi a piada, meu. Casal, você alguém tem que entender, meu. Lógico. Meu, piada já, mano. Estádio 97, oferecimento de Peugeot. Só amanhã, toda a linha 208 com taxa zero. E versões a partir de R$40.990. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem torcida Peugeot, estádio 97 para São Paulo e Palmeiras. Domingo, no Morumbi, jogo às 7:30. Tem que estar aqui na Avenida Paulista, 1439, exatamente às 6 da tarde, tá bom? Às 6 da tarde. Ligue de São Paulino e participe. Eu quero ir na torcida Peugeot, estádio 97. Vamos trazer mais ouvintes. Telefone é o 3284-7097. E daqui a 14, 13 minutos, vamos bater o martelo para encerrar a primeira edição do Leilão de Natal 2014. Olha aqui o Asdrubal. Alô? Alô? Quem fala? Leandro? Eu! Fala, Leandro, tudo bem, meu? Vamos, minha mãe! Ô, Domênico, beleza? Tranquilo? Vamos, minha mãe! Vamos, minha mãe! Não acredito, mano! É, conseguiu! Conseguiu, baralho! Conseguiu, porra! É Leandro do que, seu nome completo? Leandro Marcelino de Oliveira! Marcelino! E quantos anos você tem? 31, Domênico! RG, 3.1 hoje! Hoje eu não sei que eu tô leando aqui as coisas. Ah, sensacional. Olha lá o ouvinte, olha lá. Para, sensacional. Para. Brincadeira. O ouvinte sabe que o RG foi sensacional. É aí forte. Ele tá. Alô? Oi, alô. Ó, esse cara tá muito louco, mano. É meu. O cara, mano, tá feliz. Eu tenho um telefone aí, meu. Eu já passei por isso, meu. Vou falar pra você, viu? Fala com ele então, já que você tá tão louco. O cogumelo não faz bem, meu. Ô, meu. Vai tomar uma água, um ar, meu. Ô, e pra Cazão, cortar, como é que faz? Você é muito louco, hein, Cazão? E aí, meu? É fala, Reginaldo. Muito louco. Beleza. Ô, Mota, tem um camarada meu que te ama, Mota. Verdade? Ah, esse é mais louco ainda, hein, meu? Esse é muito louco também, hein, meu? Olha só, ele, mano, é muito louco, que tipo, né? Manda aí, lanchinha é bom. Imagina como é que vai estar domingo à tarde. Tô louco pra arrumar uma marmita dessa. Imagina como é que vai estar às 20. Se a marmita pesar acima de 100 quilos, eu tô pegando. Meu, vamos dar um rolê na Marginal? Olha, na chuva? Como é que porra é essa? Tá muito louco, meu. Na chuva você quer dar rolê? Tá pior feliz, que eu. Tá feliz, gente. É. Tá contente. Tá feliz. Ô, Domênico, ó. Na festa da véia, você jogou a camisa lá, quase que eu peguei, mano. Quase. É, fazer o quê? Não. Será que ainda tá lá? Camisa de força. Ah, vou lá procurar pra ver se tá lá. Hoje eu vou ganhar o Split High Wall aí do mano. Ó, começou bem. O cara já se convidou. É, já convidou. O negócio é o seguinte, qual que é a pergunta ainda do questionário que você tá fazendo aí, Domênico? Ainda falta o bairro. O bairro tá tudo, praticamente. Qual que é o bairro aí, brother? O bairro é Jardim Miriam. Zona Sul. Ah, ali é. Matou, tá, hein? Rápido, hein? É. Responde. E o time, brother? Aí, cada vez mais afiado, hein? Eu não tenho culpa. Domênico! Palestra Itália. Ah, é nóis. Verdão, cara. Palmeirense tem mais é que se dopar mesmo. E é o esculete da tua véia. É chip que vai levar pau do São Paulo, do que pau, mano. Você São Paulino é eterno no Morumbi. Pô, freguês. Tá 13 anos. 13 anos. Treze anos. Freguês do São Paulo. Mota, o Palmeiras no Morumbi. Mais seis jogos no Morumbi, né? Tô vendo. Ah, vai. Tô vendo. Tem o Valdívia, uhum. Eu vou passar em vocês. Tá. Aí você tá louco mesmo. Realmente tá muito louco, aí, meu. Tá. Se o Palmeiras ganhar, olha, não sei, eu tô tranquilo, eu não tô falando nada. É, se o Palmeiras ganhar, só escutar. A voz aí, é melhor ficar quieto. Nossa, agora eu vou ficar com medo. Nessa hora é melhor ficar quieto. Não, vai ser 1-0 pro Verdão sem o Valdívia ainda. Para, tomara, Deus te ouça. Não para, nem você confia nisso. O problema é que esse. Olha lá. Olha lá, nem você confia nisso que você tá falando. Gol de quem? Vai, vamos lá. 1-0. Ceifador. Gol de quem? É, gol de quem? Olha, o Mota, quem, desculpa. O Palmeiras tava ganhando de 1-0 do Cruzeiro, apesar de jogar muito pior e segurou o Cruzeiro até os 48 ou 49 do segundo tempo. E só tomou o gol porque o juiz deu 5 lá de cara. Até empatar. Só faltou o Superbaca. Até empatar, vai o jogo. Placa escrito o quê? Então, até empatar, gente. Ah, é? Não era 5 minutos, até empatar. Então, pera lá, hein? Futebol não é assim do jeito que vocês acham. Na verdade, não. O Palmeiras tá bem pra caramba, é favorito. E o clássico é clássico, né? Como diriam o velho. E vice-versa. Não é isso, Bordô? Domênico, baseado em que futebol não é assim, então o Santos pode ganhar do Cruzeiro, o São Paulo ganha do Palmeiras e reduzir pra 2 pontos a história. Pode. Só. Porque não pode. A portuguesa pode ganhar. Pode. Não, mas não, o Cruzeiro, não ganha. O Cruzeiro tem um jogo a menos, hein? É, eu sei. Então, a portuguesa não ganha. É, mas. Não, mas se cair pra 2, nesse caso, você falou, o Cruzeiro pega quem? Santos na Vila. O Santos, animar. Na Vila. Ah, mas o ele Santos, sabe o que acontece? Quer ver uma boa coisa? O Sombra, a diferença tem uma diferença muito grande. O Santos não tá nem com o São Paulo tem 63. Se o São Paulo ganha do Palmeiras, vai pra 66. E se o Cruzeiro perde, fica com 67. Aí tudo bem, um ponto. Com um jogo a menos. Concordo. Podendo chegar a 4 ou ficar 1. Mas eu que digo, o Cruzeiro joga com o Grêmio. E com o Fluminense, né? Fora também. O São Paulo também pega. Fluminense e Grêmio. Não, o São Paulo, o Cruzeiro pega o Grêmio. E o Fluminense. O São Paulo também pega coisa difícil. Mas o Fluminense é em casa. O Fluminense no Mineirão, né, vovó? Clássico, Fluminense, Sport. Ah, Figueirense é mais tranquilo. Sport também? Aí o São Paulo tem uma tabela boa, hein? Sport fora é o último jogo. Todos têm uma tabela boa, na verdade. Ah, o Cruzeiro também tem? Ah, o Santos tá morto. Quem tem tabela ruim é o Botafogo. O Botafogo tá morto, mas é clássico. Quem? Botafogo ganha do Flamengo. São Paulo e Santos é clássico. Mas você há de convir que o São Paulo joga com mais empolgação do que o Santos. O treinador do Santos também é com o São Paulo tá na disputa lá também da Sul-Americana. Mas, ô Domênico, o treinador do Santos também com o pescoço a prêmio. Se ele começar a perder. A chance dele ficar já é pequena. Já não vai ficar. Se ele começar a perder. Ela sabe que não vai ficar. Não vai ficar, gente. Já foi. O Enders, eu acho que já foi. Vai a primeira coisa. O primeiro treinador, o primeiro presidente agora, que for eleito agora, vai querer trazer algum técnico na linha. Vai ser Abel Braga. Mano, vai querer um medalhão, né? Também. Vai querer uma medalha aí. Ah, os três grandes, né? O Santos, o Palmeiras e o Corinthians têm eleição. Se você for pegar os elencos, Palmeiras não tem chance, se você for ver. Do meio pra frente, não... No papel. É. Mas primeiro campo nosso tá muito ruim. É, tá ruim sem o Valdívia. A senhora vai no jogo. Eu vou fazer o presépio essa hora. Vai fazer o presépio? Faz um presépio pro Benja. Você tá participando do concurso? Faça um presépio pro Benjamin. Você não sabe disso? Não, não tô, mas eu posso... Eu tenho lá uns cavalinhos que sobrou. Não, mas tem cavalo? Carneirinho, vaquinha. Tem tudo isso. Tem cavalo no presépio? Não tem. Claro que tem. Tem o cavalo dos Reis Magos. É, dos Reis Magos. E o Benja disse que ele quer a manjedoura do presépiozinho dele. Tem que ser de ouro. É. Ah, aí a vovó não tem, não. Mas a vovó pode banhar. Fios de ouro, Vai dar um pinto de amarelo? Pinto de amarelo. Eu tenho aqueles negocinhos. E os Reis Magos? Eu tenho os três. O que ele trazia? O que ele trazia? Cada Rei Mago trazia o quê? Ouvinte. Trazia mirra. Outro levava mirra. Mirra. E outro mirra também. Mirra, tudo era uma mirra. Os três levaram mirra. Não, levaram ouro. Levaram mirra nenhuma. Ela ouro, mirra. Eu não vou falar. E o outro foi acompanhando, né? Pra falar onde é que era. Como é que eles chegaram até lá? O GPS Man. E como é que eles chegaram até lá? Andando naquela época. Ô besta, como é que eles sabiam onde estava o menino Jesus? Ah, eles olharam pro horizonte, tipo Thundercats, né? Saia o menino Jesus, brilhava lá longe. Você tá louco? Não, é louca. Eu ainda sou uma senhora. Então assim. Fala, meu amor. Fala, beijo. Ó, meu filho, ele tem 12 anos. Eita, e é depois que ele começou a ouvir você chamar o Mendieta de Mendilesma, ele trocou o nome do jogador até no videogame, cara. Não, mas até o Mendieta já mudou o nome dele também, já. Já mudou? Foi pro Paraguai e mudou. Que filho levou? Foi embora, né? Não, ele não, acho que ele não chegou no CT até hoje. Que filho levou o Mendieta, velho? Tá andando por aí. Ele deve estar no Paraná. Você vai ver em janeiro, todos esses argentinos, tudo voltando pra ele. Ele é paraguaio. É. Não, mas todos os gringos. Olha, os argentinos. O rapaz que não é nem relacionado. Atrás do Felipe Menezes, você imagina como é que é. Agora, dos argentinos, sempre cadê? O Tóbio tá jogando bem no Palmeiras. O Toba tá bom. Tá bom. O Alione caiu muito, mas é bom jogador. Agora o resto, Mocho, Cristaldo, acho que realmente. Você gostou de qual, ouvinte? É. Ô, Mota, manda um, Mota. Maluco, manda um beijo pro Maico. O Maico tá me ligando na outra linha. Manda um beijo pro Maico, Mota. Beijo, Maico. Maico. É Maico. Maico. É Maico. É Maico, Mota. Vai, Maico. É Maico. É Maica. Maica. É Maica. Maica. Beijo, me liga, me tuita. O Ganso joga. Outra coisa que o Maico gosta também é do Aguinaldinho. Eu estou disponível, menina. Se quiser. Tá livre esse final de semana. Eu adoro louco, eles fazem cada coisa, menina. Mas você vai com o Leandro ou vai com o Maico? Ah, a gente vai com todo mundo. Vai com todo mundo. A gente se dopa. Não é com o Maico. Não, vamos se dopar junto. A gente pode fazer coisas em qualquer lugar. É só se dopar. Certo. Estamos agora na Lua, estamos em qualquer lugar. É uma delícia. É muito louco, você é muito safada. Ele só dá risada, esse louco. Ô, Leandro, o que mais você quer perguntar pra vovó Olímpia? Ah, ele quer participar. Não, eu só queria dar um abraço pra todo mundo aí, mandar um. Beijo, meu filho. Esqueceu. Muito louco, o maluco tá chapado. Esqueceu do tá feliz, gente. Não, tá louco, tá doidão mesmo. Ô, Sombra, eu posso sugerir uma coisa? Fala, vovó. A gente viu o Norberto, ouve aí a minha sugestão. Quem é Norberto? Norberto. Como é que chama ele? Leandro. Leandro. Norberto, velho. Eu vou sugerir. A gente, hein, Domênico? Pois não. O ano que vem a gente deixa. É idade, vovó, é idade. Olha o respeito, hein. Ano que vem a gente deixa o Morumbi fazer uns 10 shows que a gente não vai fazer. E aí eles não põem o Ganso nem o Kardec. Ora, só assim pra não ganhar dos caras? O que você acha? Não, precisa não, vovó. Deixa eu jogar. E o Allan Kardec que vai fazer um gol com o Paulo Nobre. Que vai determinar os shows lá, filho, é o dinheiro. Deixa jogar, filho. E vai ter show do mesmo jeito, porque tem show que precisa de mais espaço, mais gente. Lá cabe muita gente. Ô, Leandro, acabou, tá, vocês perderam muito ali. Mas 50% a mais faz diferença. Né? Não, que é 50%? Ô, Leandro, 50%. Oi. Sim, 60% é mais que. Não, 50% tá acima de 40%. Não, mas não vai ter. Ô, Leandro, no início da sua participação, você falou que gostaria de participar do quiz da Poluar, não é? É isso aí, mano. Quer participar então? Agora, mano. Boa, tem música aí do quiz? Cadê a música do quiz? Música do quiz. Ah, o quiz tem que ter música, velho. Música do quiz, você quer música do... Eu vou botar... Ó, tinha a música do Queen, mas eu vou colocar um suspense agora. Não, é nem do quiz. É do quiz. Ô, mano, mas tem a vinheta, tem a vinheta. Cada pergunta tem uma vinheta. Ó, mano, deixa isso. Para, mano. Nossa, essa música aí não tá ajudando, hein, mano. O bagulho é o seguinte. Ele sente aquele carequinha da RedeTV lá. Agora você fica ligeiro. O bagulho é o seguinte. Para, respira, mano. Fundo, faz igual a Hortência, assim. Alô? Alô? Ó, amigão, você tá muito bom, tá certo? Vai. Você que tá meio chapadão, o negócio é o seguinte, vai curtir o ar, hein, ó. O negócio é o seguinte, eu vou fazer três perguntinhas pra você, uma referente a Poluar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais do futebol, tá bom? Vai lá. Posso acertar as três? Não, vou ajudar. Vou ajudar. Tá achando que eu sou o quê, mano? O Renato Aragão no Cresce Esperança? É isso aí. Tá de brincadeira. O Rudy e o Domênico, a gente vai também. O Rudy e o Domênico, a gente vai essa mesma camisa. Então eles vão me ajudar. Vai lá. O negócio é o seguinte, velho. O Rudy já largou. Primeira pergunta referente a Poluar, tá bom? Tá bom. Vamos lá, ó. Vai. Há quanto tempo a Poluar está no mercado de ar-condicionados? Entendeu a pergunta? Há quanto tempo a Poluar está no mercado de ar-condicionado? Vai. Isso. Alternativa A, Um ano. Alternativa B, 1.200 anos. Alternativa C, 35 anos. Alternativa C, 35 anos. Boa, velho! Boa, garoto! Ponto das mulheres, ponto! Acertou a primeira. Ponto das mulheres. Ponto das mulheres, ponto! Agora eu vou fazer uma pergunta. Ó, oh, presta atenção, mas tá muito louco, velho. Olha, é sério. O cara tá pra... Vai, continua. É o auge da felicidade. Pode ganhar um equipamento sensacional. Então, vamos lá. Olha o suspense que dá. Ó, você tá concorrendo a um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs, hein? Que baita presente. Você tem ar-condicionado na sua casa? Fazer igual o Silvio da Porta da Esperança. Não tem? Quando você tá com calor, o que você faz, velho? Vamos lá, vamos explorar o desespero do povo. O negócio é o seguinte, mano. Quando você tá com calor, o que você faz, velho? Você molha uma fronha assim e coloca no rosto? Molha a toalha, pô. Não, molha... mano, molha... Eu sou palmeirense, molha a fronha não, pô. Aí não. O que você faz quando você tá com calor, não, mano? O que você faz? É na tampa de pizza, né? Pega um boné e sacode. Pega o boné e sacode. Pega o boné e sacode, velho. Aí dorme com aquela janela aberta, velho. Ó, você mora em casa ou um apartamento? É casa. É casa, velho. Geralmente aquele teu vizinho tá cheio de pneu com dengue, velho, no quintal do lago. Aí você deixa a janela aberta, assombrar. Os mosquitos vem que vem. Vem os Aedes voando, velho, na sua direção, mano. E no dia seguinte você tá com dengue hemorrágico e morre, velho. É verdade. Complicado, velho. Complicado, mano. Então o negócio é o seguinte, mano. Nossa, já taca a tomada na mão do ar-condicionado, tá bom? Agora você vai para as palhetinhas que se move assim e vai refrescar essa sua vida, tá bom? Vou fazer uma pergunta referente à Carrier, hein? Tá bom? Vamos lá. Qual a empresa líder mundial em fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Essa não tem dica, hein? Ah, meu, essa aí é a Carrier, não tem dúvida. Qual? Carrier. Boa, velho! Boa! Matou a segunda, velho. Você não é maníaco do parque, mas matou a segunda. Agora é o seguinte. Aposta de esperar, seu louco. Seu louco, teu maníaco, aposta de esperar. Agora é a pergunta final. Agora é a pergunta que eu acho que não sei se você vai acertar, velho. Porque você é um cara que presta muita atenção nas coisas? Ah, tem que prestar, né, mano? Na medida do possível, é claro. Então o negócio é o seguinte. Vai. Tá pronto? Respira, quero ouvir a sua respiração ofegante, velho. Tá parecendo um telesexo, você é louco. Não precisa respirar ofegante, não. Vai começar a te manipular. Pega mal, mano. Que isso, velho. Ô, amigo, o negócio é o seguinte, mano. Você é um cachorro, velho, você é louco. Você é um cachorro, mano. Esse cachorro não tá usando... Amigo! Ar-condicionado, não. Amigo! Vai, mano, continua. Qual era o goleiro do Palmeiras conhecido por ter um furúnculo gigante no pescoço? Um furúnculo no pescoço. Era praticamente um petit gâteau de pus. Como é que fala que Santo Antônio de Poço? Um furúnculo. Qual era o goleiro do Palmeiras conhecido por ter uma bereba incurável no pescoço? Uma bereba, velho. Quem? Ô, mano, fala direito, mano. Quem era? Sem ressentimentos, mano, é o Santo. Qual é o Santo? Qual? É o Marcos. Aê, velho! Santo Pereba, velho. São Marcos, João Pereba. Tinha uma bereba no pescoço, um furúnculo. É São Bereba. Na boa, mano, eu fui um pai pra você agora, hein? Eu fui um pai pra você. Você foi o cara. Ó, eu tô ficando com o coração mole, Sombra. Tá chegando dezembro aí. Acabaram as noites Natal. De sono no calor. Você tá ficando meio besta, né, mano? Tá certo, eu tô ficando com o coração mole, atestado. Cara. Atestado. O Natal tá me comovendo, cara. Atestado. Ó, velho, gostou, mano? Você acabou de ganhar agora, velho. Um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs com oferecimento da Polo Ar, velho. Pô, muito obrigado, cara. Como diz o Cazão aí, cara. Pô, muito louco, meu. É, pô, muito cara, louco, que presentaço aí, agora no Natal, hein, meu. Pô, da hora mesmo. Pô, cara, que baita máquina essa que você ganhou. Um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs com oferecimento da Polo Ar. Ô, que Leandro, presentaço, cara. Leandro, então legal, você fica legal. Na linha, você vai falar com o Bar vai pegar os seus dados pra ajustar a entrega do ar-condicionado, como que vai fazer pra você receber esse equipamento fantástico, tá bom? Tá bom. Sombra, só mais um minutinho aí. Fazer um merchan aí, Sombra. Faça. HDI Seguros é de bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI, aí, parabéns. Tá vendo aí, ó. Mas Tem o da Bozano também, né, Sombra? Tem, diga. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Você foi fenomenal, ganhou um kit Bozano, parabéns, valeu, cara. Valeu, valeu. Sombra, só mandar um abraço aí pros caras aí, ó, pra galera da Ligue Táxi. Tá, certo? Um abraço pras unidades aí que acompanham vocês aí, vocês fazem um sucesso grande aí com os taxistas e tal. Um abraço pro Maicon, parceiro aí, o 371, é o cara que gosta do Abneldinho. Um abraço aí pro 736, o 718, 298, a galera 769. Da Ligue Táxi em geral. Programa bom tem que ter merchan, que beleza. Então tá bom, cara, um abraço pra você, boa noite. Beijo pro 24. Valeu, um abraço. Valeu. O Bar vai falar com ele aí, vai ajustar todos os detalhes, ganhou um ar-condicionado maravilhoso. É uma benção, você ter um ar-condicionado naquela época de verão. Nossa. Que São Paulo, porra, tem tido verão a todo momento, né? A coisa está complicada. Ano que vem vai ser pior, vai vir aquele fenômeno. Mas importante não sobrar. Não, mas isso é verdade, cara. Não é só por causa da poluar, não. Mas o negócio é o seguinte, sombrar. Algo que você tem que rezar pra ter sempre, cara, na tua vida é saúde. É verdade. Depois é ar-condicionado. Sim, é verdade. Ar-condicionado. E a TV a cabo, que você sempre fala também. Não, mas ar-condicionado tá um passo à frente da TV a cabo ainda, mano. Mano, se você tiver uma TV a cabo e tiver com calor desgraçado, não vai adiantar nada. Mano, depois que você me deu ar, eu nunca mais precisei ficar de calcinha em casa. Nunca mais. Mas agora, calcinha bege. Eu quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Ó, você que não tá trabalhando, esse recado é pra você. Pra você também que tá até trabalhando, mas não tá na área que queria. Ou você que está trabalhando na área que queria, mas queria mesmo era trabalhar em outra cidade, talvez até no exterior, não é, Dante Machado? Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. E esse recado é muito importante, porque nós estamos falando de uma faculdade que pode te proporcionar um curso incrível. E é justamente nesse momento que, de repente, você está tentando se posicionar na vida, tentando fazer uma opção legal. E TI é o canal. E a Banditec é a única com curso de inglês integrado ao currículo. E 75% das aulas são no laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo, tá bom? E entra numa bela vaga, numa área que paga muito bem. Pode trabalhar aqui, em outra cidade, em outro estado, até em outro país, como já tem ex-alunos da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vá pro ataque, faça a Banditec. Com ela, você vira o jogo. Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição. E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. Três cursos, preste atenção: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de Hello Food. Quer pedir comida? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello! Grupo Esser, um nome construído com história. Peugeot, somente amanhã. Toda a linha 208 com taxa zero. E versões a partir de R$ 40.990. Então, olha, ligue agora mesmo para o seguinte número: 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Ô, mano. Sim. Tem novidades aí do Corinthians para esse fim de semana? Começando pelo time que enfrenta, né? Quem é? Bahia, né, Sombra? Bahia, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, porém, Corinthians ele vai desfalcado aí de 4 jogadores aí que são importantes. Corinthians ele vai desfalcado do Romero, do Guerreiro, do Lodeiro e do Elias no meio campo. Então o Corinthians possivelmente vai ter uma dificuldade muito grande aí pra enfrentar o Bahia no final de semana. E o Ralf disse que, a respeito dos salários dele, todos os clubes brasileiros passam um momento difícil. Ele enorme diz, lindo. Estou aqui há quase 5 anos e nunca passei por essa situação. Real. Eles, se referindo à diretoria, sempre foram corretos comigo. Eu tenho uma dívida a receber, não escondo isso, mas estou focado no trabalho. O que se diz, segundo a matéria do UOL, no caso, é que a tendência é que os valores sejam incluídos no próximo contrato do Ralf, que tem vínculo atualmente até o fim da próxima temporada. Ou seja, o vínculo do Ralf vai até, então, ao fim de 2015, é isso? Isso. O Ralf é um jogador, Sombra, que vira e mexe, pinta uma sondagem aí, o pessoal falando que ele pode sair do Corinthians aí, principalmente naquelas janelas do meio do ano, que são as mais fortes da Europa. Certo. Mas eu acho que pela idade do Ralf, cara, não sei mais se ele tem tanto mercado assim não, cara. 31 ele já tem, coisa. Ô, mano, 31 tá o Ralf? É, o Ralf já tem você mais tem, de 30, cara. Você tem uma tese de que, por exemplo, jogador de barriga cheia, já conquistou muita coisa, quando volta pro clube já não tem mais o mesmo tesão e o mesmo desempenho. O Ralf não é um caso de quem saiu, mas é um caso de quem já deve estar um pouco mais forrado, já ganhou tudo que podia pelo Corinthians. Você acha que, por exemplo, numa futura renovação do Ralf no Corinthians, ele continuaria com o mesmo empenho? Seria o mesmo Ralf? Ou você acha que pode haver uma queda? Olha, Sombra, é natural que o ser humano se acomode com o passar dos anos. Eu acho que o jogador é ele... Quando... O RG. O RG você acha que é acomodado? Não é não, o RG é o batalhador. Mas o Ralf, Sombra, ele já não é o mais... Não é aquele Ralf que jogou do lado do Paulinho em 2012. Já não é mais aquele Ralf. Aquele Ralf aí já ficou pra trás. Porém, ainda acho que é um jogador importante. Eu aceitaria, talvez, aí, se o Ralf tivesse interesse em permanecer no Brasil, porque dizem que ele também tem o sonho de jogar lá fora. Sim. Não sei se ele gostaria de fato. É a informação que corre aí nos bastidores. Mas eu, se fosse diretor do Corinthians, eu faria uma proposta de renovação, sim. Porque o complicado é o cara sair, Sombra. Porque depois que o cara sai, ele dá aquela quebrada, depois na hora que volta, já volta rico, mas barriga troca, cheia. Mas se troca o técnico, mano, se de repente é um cara que curte o mesmo trabalho dele, igual o Tite, eu acho que ele motiva de novo, cara. Eu acho que o Ralf é um cara muito bom. Na mas eu acho dele, também. Ó, se eu fosse o dono inclusive, do time... Inclusive, estão falando que o Ralf pode ser o ano que vem, ô Porto, que ele jogue de zagueiro, Sombra. É possível mesmo. Zagueiro. É porque ele é um cara que tem postura, tamanho, tem tempo de bola. Não sei. Ó, mano, se eu fosse dono do time, sabe qual seria minha dupla de volantes? Dono, Ralf e Williams do Internacional. O Tite gosta dele. Ralf e Williams. Williams e Ralf do Internacional. O Williams eu já gostei mais do futebol dele. Eu gosto dele, cara. Já gostei mais do futebol. Ele não tem saída de jogo, acho. Acho que o Williams não tem saída de jogo, ele é mais marcação. Eu acho que o Ralf. Os dois ali, ó. Tu sabe qual é a comida que eu mais gosto? Diga, professor. Qual? Com o Ralf. Curral. É aquilo que vem, no resto da palavra. É Curral. E outra coisa, Sombra, também referente ao Corinthians aí, é a possível renovação do Guerreiro, cara. Dizem que o Corinthians ele fez uma proposta aí de pagar o teto do clube hoje pra ele, que é de R$500 mil por mês. E 3 milhões de luvas, 3 milhões de dólares de luvas, diluídos em 3 anos de contrato. Sim. Ou seja, ele ganharia o salário top do Corinthians, mais US$1 milhão por ano. Parece que o Guerreiro não curtiu muito a proposta, não, e ele pediu mais dinheiro. Pediu mais dinheiro com relação a luvas e com relação ao salário. Mano, não sei se ele vai desenrolar isso. É o último contrato grande. Fim de contrato. É o último contrato. O que o Guerreiro pensa? Ele pensa o seguinte: eu tenho que receber aquilo que o Corinthians pagaria para me ter se tivesse vindo de outro clube. Eu pagaria para me ter. Sabe da importância dele. Todo corintiano que entra no ar e quando se manifesta sobre Corinthians fala: Corinthians sem o Guerreiro é muito fraco. É mais fraco, né? Que é muito fraco. Mas fica enfraquecido, ele sabe do valor que ele tem. E sabe que diante desse valor, talvez não fosse difícil ele conseguir algum clube, não tô nem falando aqui do Brasil, né? Embora possa vir sim, mas algum clube aí do exterior que chegue aí com uma proposta de 4 milhões de euros para levar um jogador. Ah, mas o Guerreiro já tem uma certa idade, Sombra. Eu não acho que ele voltaria pra Europa, não. Guerreiro, se ele voltasse pra Europa, é pra voltar num time de segundo escalão, cara. Mano, sempre tem um Levante, um West Brom, um West Ham, que pega. Mas é que tá, eu não acho que o... West Ham, West Sapo. Eu não acho que o West Ham, não acho que o Levante pagariam aí uma quantia aí de 250 mil libras por mês pro Guerreiro. Não acho mesmo. Eu acho, Sombra, que o Guerreiro, ele deve colocar a mão na consciência. Quanto você falou? 250 mil libras. Quanto ele ganha? Hoje no Corinthians? Talvez em torno de uns 350 mil reais. Tá, mas por que 250 mil libras é 1 milhão? Então, você acha que é algum clube? Porque é isso que ele tá pedindo pro Corinthians hoje. 1 milhão de reais por mês? Um milhão de reais por mês. Não, aí não dá. Tá aí, pedindo aí, isso. Aí manda passar. Aí traz o Tevez, pô. Entendeu? Traz o Tevez. É complicado, Sombra. Você se tornar refém de jogador. Por mais que o Guerreiro seja importante... Por mais que o Guerreiro seja importante... Desculpa, dinheiro, mas não dá pra pagar essa quantia pro jogador. Mas você concorda, cara, que ele se sente com a faca e o queijo na mão, né? É, você quer R$1 milhão Ele merece uma em vagas de ouro que vale mais que dinheiro. Ele merece uma valorização e uma boa valorização, eu concordo plenamente, porque o Guerreiro é um monstro. Ainda mais hoje no cenário do futebol brasileiro, me desculpa, ele não fica abaixo dos tops que estão aí. Allan Kardec, Barcos, Marcelo Moreno, eu acho que ele tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível de todos esses aí. O Guerreiro tem que colocar a mão na consciência, Sombra, e saber o seguinte: ele tava abandonado na Alemanha, Certo, ninguém sabia que era o... faz isso, viu? Então, mas jogador faz isso. Tava abandonado na Alemanha. O Corinthians jogou uma corda, tá certo? Na Alemanha. É maligício, puxou ele do Hamburgo pra cá. Mano, ninguém fez colocou ele num pedestal. Colocou ele num pedestal. Se você falasse que ele tava no Peru, na Bolívia, eu vou dizer, tava abandonado. Na Alemanha ninguém fica abandonado. Não, tava assim, tava assim. Eu já fiquei abandonado no Peru. O Breno lá tava abandonado na Alemanha. Na ponta? O Breno abandonado na Alemanha, você viu o que ele fez? Pôs fogo na casa. Tava preso. O negócio é o seguinte: tava assim. Ele tava depressivo, tá certo? Tava lá, depressivo, mas quem o fato de estar no grande clube, o Breno, tanto é que pôs fogo na casa, quase matou o vizinho. Mulher, não foi? Mas brigou com a mulher e pôs fogo na casa. Então, RG número 2, o Guerreiro deve colocar a mão na consciência, porque hoje ele só chegou no status aí de Messi, Cristiano Ronaldo, foi com a camisa do Corinthians, e ele deveria pensar nisso aí. Ele tá no renovar. Status de quem? Eu acho. Do Messi e do Cristiano Ronaldo. Onde você viu o Messi? Você tá louco? Ele fez o que ele tinha que fazer, você viu? Pediu dispensa lá da primeira vez, seleção pessoal, e o caso. Agora ele tá em cima da necessidade do time. É verdade. Mas vamos ver agora uma ação muito importante, ação beneficente aqui dos ouvintes, junto ao Estádio 97. Sim. Quem dá mais? Leilão de Natal 2. Estádio 97. É isso aí, vamos para a nossa central de leilões, onde está o Mota. Oi, chefinho. Ô, Motinha. Tudo bem, chefinho. Tudo bem. Motinha, já apuramos aqui, viu? Às 7 horas da noite, nós batemos o martelo. Batemos o martelo. Certo? Tá, como é que é, como é que é? Gostei do martelo. Batemos o martelo. Cadê, olha. Como é que é? Daqui, devolve o martelo. Ahá, sensacional. Oh. Batemos o martelo. Pô, isso é um martelo batido, isso, velho. É uma pregada, isso, velho. Isso é um martelo de juiz. Pregou. Uma pregada. É pregada, RG. Batemos o martelo. Então agora, vamos saber qual foi... Mota, antes você vai dizer qual foi o montante ofertado no lance. Não diga o nome do ouvinte. Sim. Diga quanto foi o lance vencedor. Certo, vocês querem dar palpite? Qual que foi o ano passado? O último foi? No ano passado, o lance vencedor deu 300 quilos de arroz. 300? Ah, então eu acho honestamente, que passou. Passou. Passou de 300. Eu acho que bateu o recorde. Ah, mas dá um número, pô. Ah, tem que dar um número? É. 437. Pronto. Tá certo. Mano, quanto você acha que foi o lance? Quanto você falou, Domênico? 437. 328. Tá certo. 390. 390. Você sabe, Sombra? Ah, eu sei. Eu sei. Já me fala. Vai, Benjamin, fala. Passado. Quanto que foi? Quanto você acha que é o lance vencedor dos quilos de arroz no leilão? Ano passado foi 300 que ganhou. Ah, esse ano a galera tá empolgada. Eu vou de 650. Ó, oh, 650, muito bem. Rudy Landucci. Ah, meu. É arroz em pó? É, eu vou de... Não existe arroz em pó. É arroz. Arroz em grão. Arroz. Deu 150 litros. Não. Como assim? Você tá louco? Ai, meu Deus do céu. O calça tá muito louco. E vocês todos estão tudo louco. Tudo louco. Muito louco. Atenção, Motinha, tudo por louco? Favor. Por que tudo revele louco? Revele agora qual foi a doação e depois você vai dizer o nome do ouvinte. Muito grande a doação. Fantástico. Então, o mais próximo foi o Benjamin. Nem próximo de não, chegou. Mas é porque ele foi o maior lance. Quanto foi? 1.800 quilos. 1.800 uma tonelada? Quilos. Quase duas. Caraca. Quase duas. Porra, velho. Uma tonelada e 800. 1.800 quilos. Que quase duas toneladas. Sensacional, mas quem é o nome do cara? Caramba, velho. Ah, o nosso anjo aqui, ó. Jeová Severino da Silva. Ah, Jeová. Boa, Jeová. Caraca, parabéns, hein? Parabéns. Olha, o nosso ouvinte legal, hein? É Jeová, repita o nome. Jeová Severino da Silva. O Jeová Severino da Silva é um anjo. É o ganhador do leilão de Natal do Estádio 97 dessa semana. Ele fez um lance de 1.800 quilos de arroz. Caraca, e esses 1.800 quilos, como é muito quilo, é muito arroz. Quase duas toneladas. Nós vamos repartir isso em várias entidades. Sim, exatamente. Em várias entidades. Parabéns, Jeová. Olha. Ah, ainda pra ajudar muita gente. Em nome, em nome do Estádio 97, de todas aquelas entidades que receberão essa doação, muito obrigado. Porque, muito obrigado mesmo. Cara sensacional. Coração gigante. O Jeová vai fazer o estranho no ninho, será o estranho no ninho aqui. Legal. Por isso que a gente sempre tem que ser testemunha dele, do Jeová. Mas não param as doações. que agora nós vamos sortear mais um ouvinte. Então, e esse aqui, qualquer que seja doação, ele também vai doar. Que é um que fez doação, também, né? Fez a oferta, e não importa quanto ele ofertou, ele também será estranho no ninho. Bacana. Só que é sorteio, ó. O pessoal tá de olho aí, ó. Olá. Nós temos aqui através da câmera, nós vamos puxar aqui dentro, onde nós temos os nomes aqui, dos doadores, tá certo? Corta. Vamos puxar aqui um papelzinho. Boa noite. Atenção, temos aqui a bola de futebol do bar. Do vamos estádio. Ver agora. Essa, vamos ver. O vencedor dessa outra doação, não acredito. Bastante? Eu não acredito. Tá brincando? É incrível. Mas? O ouvinte sorteado. Caramba! Não. O ouvinte sorteado fez um lance de 1.200 quilos. Caraca, velho! Puta, ou seja, 3 toneladas quilos. Certinho. Então, 3 toneladas. 3 toneladas, velho. 3 toneladas de arroz. 3 Walter de arroz. 3 toneladas de arroz. E um por tudo. Parabéns. Paulo Genaro Verrone. Que legal, velho. Paulo Genaro Verrone. Essa foi boa, hein? Os dois, o Paulo Genaro e o Jeová Severino, serão estranhos no ninho aqui na Energia 97. O Bá vai entrar em contato com vocês e vai cuidar de toda a logística com o apoio da Caroletrans.com, que disponibilizou o local para estocar as doações e a futura entrega às entidades. Depois vocês vão ter todos os endereços das instituições que vão receber as doações. 3 toneladas. Cara, 6 toneladas é tonelada, hein? Já batemos uma meta logo na primeira, hein? É. Olha, caraca. Você sabe que hoje eu recebi um e-mail? Que legal, recebi 300, hein? Olha, valeu, cara. Parabéns, Sombra, cara. No ano passado, o primeiro lance... Alô? O primeiro leilão? Lance efetivado aqui do leilão do estádio, vencedor, foi de 300 quilos. Hoje, nós conseguimos 3 mil quilos. É simplesmente 10 vezes mais. Que legal. O pessoal participando, né? Muito legal. Barbaridade. Muito legal, obrigado mesmo. A todo legal. Mundo. Muito bacana. Parabéns a todos. E, ó, a partir de segunda-feira, aberto o novo leilão do Estádio 97 para quilos de feijão. Mas não tá valendo ainda, né? A partir de segunda... Tá fechado, por enquanto. A partir de segunda-feira... Arroz. A partir de que horas da segunda-feira, Bá? Na hora do programa? Não. A partir do meio-dia da segunda-feira, nós abriremos de novo o leilão. Para você participar, tem que acessar o nosso site 97fm.com.br, tá? Vai no menu de promoções, leilão do Estádio 97, faça seu cadastro e dê o seu lance em quilos de feijão. Mas que coisa sensacional, que legal, hein? Olha, eu quero abrir o meu leilão pro Domênico. Domênica. Eu vou doar um órgão pra você. Mas se você abrir um leilão, Aguinaldo... Ah, eu vou abrir, pode... Domênica! Domênica vou é teu abrir. Pai. Não, você é beneficente. Olha, você tem que incentivar essas coisas. Você acha que vai ter muito... Não é beneficente, é beneficente. Ah, eu errei. Errou. Quem tem tesão erra. Você acha que vai ter muitos lances? Só o Domênico vai dar o lance. Eu queria aproveitar, pô, esse momento tão legal. Tô recebendo um convidado legal, o Carlos Nascimento. Luísa voltou do Canadá e nós já fomos pais inteligentes. Boa noite. Tô passando por um momento terrível. Boa noite. Eu tava ontem andando atrás do jockey sem querer. Era por volta de 1:30 da manhã. E eu parei. Sem querer, meu carro parou com a porta aberta atrás do jockey. E quando eu vi, tinha o homem vestido de mulher dentro do meu carro. Sem querer, o meu carro tinha champanhe e luzes piscantes e um pouco de camisinha. Tudo sem querer? Sem querer. Tudo sem querer, cara. O homem vestido de mulher começou a me beijar e eu aprendi que não se pode reagir a assalto e eu deixei. Por isso, agora, todos os dias eu volto lá pra tentar encontrar ele, encontro e não reajo porque é perigoso. Boa noite. Fique agora com o programa do Ratinho. Barbaridade! Sensacional! Obrigado. Aniversário dos atentados de ontem. Eu estou testando a minha voz. Ah, meu Deus do céu. Não, mas o legal é... Boa noite. A boca do cara. Véi, mais um e quando te cruzar num shopping vai te arrebentar. Ó a boca do meu. E beijo pro Ricardo que eu conheci ontem, tá me mandando mensagem. Beijo a você, Ricardo, e podem continuar o programa. Ah, vamos continuar até falando mais. Da BV Financeira, vai, ô Carlos. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Bons negócios pra todos nós. Vamos aos ouvintes. Mais ouvintes no ar. Oferecimento de HDI Seguros. Ed, bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Peugeot. Somente amanhã. Toda a linha 208 com taxa zero e versões a partir de R$40.990. Ligue agora mesmo pra 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. Vamos aos ouvintes, vai tocar o nosso Asdrúbal Domênico. É, rapaz. Alô. Foi salvo pelo ouvinte. Alô. É que o Landu se deu um selinho no... Nenhum deu nada. Deu alô. É, foi beijinho no selinho. Ombro. Beijinho alô. No ombro igual o da Valesca pro Bozudo. Alô. Ele prega os dentes dele, pô. Ele não é louco. Nossa. Alô. Prega mesmo. Alô. Domênico. Opa, quem é? Jefferson. Fala, Jefferson. Jefferson. Jefferson do quê? Oliveira. Vou te pegar, hein? Como é que é? Jefferson do quê? O que que é? Oliveira. Oliveira. Oliveira. Só Oliveira. Oliveira. Só isso? Só isso? Jefferson Oliveira. Isso aí, Domênico. Ó, tá bom. Oliveira. Se veio normal. E quantos anos? Com 3.5. O RG. Sim. Hoje, sexta-feira, choveu tudo, 3.5, como é que é? Tudo na geladeira já. Com essa idade, se não deu, não dá mais. O quê? Não deu, dá mais? Azeitona, Oliveira com 3.5. Ai, azeitona é a pior coisa que existe no mundo. A pior, né, mano? A pior coisa que pode existir é azeitona. Como você come empadinha? É escroto. Não como, é ruim. E pastel? Não, pastel tem pastel azeitona. Pastel é bom. Mas é azeitona. Não, quando eu acho, eu guspo. Eu gospe, assim, porque não é legal. Eu gosto e gole azeitona. Ai, que papo gostoso. Não, mas ó, eu concordo com você, Domingo. Eu prefiro passar fome do que comer azeitona. Você nunca passou fome. Você passou fome. Muita fome, eu sei. De passagem. Domingo e Fernando unidos pela azeitona. Eu sei. Eu gosto de azeitona. Escrota, mas tempera com bom azeite. Eu sei. Não. Precisa. Azeitona, gente. Azeitona parece cocô de cabra. Vai lá no zoológico, olha. Cocô de cabra é igualzinho. Azeitoninha. O que parece duas azeitonas de um pepino? Olha, uma azeitona chilena, que é aquela muito top, cara. Que chilena. A única coisa boa do Chile é o Valdívia. Ô, Carlos, peraí, o Nascimento, você gosta de azeitona? Luísa voltou. É só pra entrar na imitação, eu preciso falar essa frase. Pergunta de novo. Ô, Nascimento, você pode azeitar? Eu gosto, inclusive, um abraço pro Ricardo, que ontem me apresentou a azeitona. De novo. Atrás do Jockey, sem querer eu parei meu carro. Já contei essa história a vocês? Já. Então, já, você ficou amigo dele. Então fiquem agora com o programa do Ratinho. Boa noite. Barbaridade. Não, que Ratinho? Fala, Marquinhos. Não, Ratinho, agora não. A Ratinho não é agora, é só noite. Ô, oh, velho. De DNA daqui a pouco. Qual que é o bairro aí que você mora, meu velho? Ô, Domenico, eu sou de Jardim de Abril, é São Paulo. Ah, não é Jardim de Março. Não. E nem de Maio. Nem de Fevereiro. Jardim de Abril, que eu conheço, é Osasco. São as águas de Abril. Na verdade, ô, Benjá. Oi. Na verdade, é divisa, é Osasco São Paulo, viu? É Osasco São Paulo. Mas é que eu morei na parte da divisa que era de Osasco. É que nem a Turquia, né? Turquia é uma parte da Europa, outra na Ásia, né? É na fronteira, de Osasco. Você vê o GPS Man, né? Eu? Não tem pra ninguém, eu sou o GPS Man. Tá bom, e o time aí qual que é, brother? Adivinha, mano? Adivinha, mano? Vai, o mano é a mãe de nada agora, mano. Vai adivinhar, vai. Não sei. É o todo poderoso. Qual? É Corinthians. Corinthians, mano, é isso aí. É Deus no céu, Corinthians na terra. Animado pra caramba. Deus no céu, diabo. Corinthians na terra, o diabo no inferno. E sem dinheiro no banco. Diabo no subsolo. E o Ricardo no jockey. Você torce pra quem? E o Ricardo. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso. Sou? Aí, tá vendo? Sou São Paulino. E eu já sabia disso desde a história do jockey. Todo mundo sabe, só ele que não sabe. Olha a cara do Sombra, ele quer bater em mim. Boa noite, fiquem agora com o programa do Ratinho. Barbaridade! De novo? É. Fala, meu velho. Ah, mas olha, os melhores, melhores apresentadores da TV, de telejornal, César Filho, William Bonner, Carlos Nascimento, são tricolores. O William Bonner não. Você é até tá louco. Cid Moreira tá também é? Não é, o William Bonner não é. O William Bonner é doente. Não, é, São Paulo. Não, ele São foi Paulo. Pro Rio e agora ele torce pro time do Rio. Não. Quando ele era teu amigo, ele era o quê? Não é. Se ele pediria pro Rogério não parar. Eu estudei. Que Faro São Paulo? Eu tô falando apresentadores de telejornal. Agora o Mano fez um comentário ótimo e vocês não prestaram atenção. Vai lá, Mano. É, se o William Bonner fosse tão São Paulino, ele falaria, boa noite. Rogério, não para. Aí vai lá e fala qualquer notícia aí de abertura do jornal. Ah, não sei, ele tem poder pra fazer isso. Mas como é que o Carlos Nascimento faria no jornal isso? Domenico. O Rogério fala, aí, velho. Pera aí, Carlos, fala, Carlos Nascimento. É, qual que é a notícia? Você... Rogério Ceni, não pare. É que tem que fazer a cara, senão não entra a imitação. Não entra, é. E entra muito aí. Rogério Ceni, ele não vai parar mais? Não, você tem que pedir. Você tem que pedir pra ele não parar. Entra uma notícia e outra. Que nojo essa cara. PIB do Brasil sobe depois de 2 anos. Rogério, por favor, não pare. Eu peço a você isso e o Ricardo do Jockey também. Fiquem agora com o programa do Ratinho. De novo, essa porra de cara. Ô, Carlos, antes da gente falar com o nosso amigo ouvinte aqui, manda um abraço aqui pra Santa Cruz do Rio Pardo. Eu fui pra lá. Santa Cruz do Rio Pardo? Eu fui agora no casamento do meu amigo Luciano Botulho. O Eduardo Morguete tá ouvindo a gente lá, mano, pelo app da rádio, mano. Eu fui pra lá agora. É longe, hein? É longe. Umas 3, 4 horas de viagem. Mas é uma cidade tão legal. É legal, mano. Nossa, tem tanta coisa bacana que você do Rio Pardo. É da hora mesmo, eu gosto. Interiorzinho. Quem escutem? São José, Rio Pardo, Nova York e Paris são as 3. Quem escutem? Como é que é? Eu vou passar o Réveillon. Essa cidade é muito legal. Quem escutem? É. Valeu, Eduardo. Obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um abraço. No casamento do Luciano. Qual que é o nome da cidade? Santa Cruz do Rio Pardo. Não, sabe qual o time que eu joguei quando era criança? Não. Pequeninos do Jockey. Hã? Santa Cruz do Rio Pardo, fala aí, ó. Um grande abraço a Santa Cruz do Rio Pardo. Fiquem agora com o programa. Mas já falou isso, não é? Que time que você jogou? Pequeninos do Jockey. Você gosta de corrida? Você gosta de cavalo também? Eu gosto bastante de cavalo. Eu aposto em vários cavalos. E um deles outro dia me assaltou atrás do Jockey. Ai, cavalo? Você não viu o tamanho? Era um homem que se vestia de mulher. Para com o ouvinte aqui, o ouvinte quer falar. Ô, amigão. Já se perdeu. Ô, Benja, tudo bem, Benja? Beleza, e você? Ô, Benja, tô bem, graças a Deus. É uma satisfação falar com vocês aí. Eu queria te dizer aí, ó, que eu liguei no programa em 99, cara. Caramba. E minha vida mudou muito de lá pra cá. Pô, já foram 2 faculdades. Ah, que legal. Já, porra, aconteceu muita coisa legal comigo. Eu vinha ouvindo vocês pra faculdade. Casou, e, separou? Porra, pô, casei, cara. Tô junto. Todo mundo casou, só o Mano ainda não, meu. Já. Outro vocês, cara. Acompanho a história de vocês aí pela rádio. Beleza. Pô, vocês fazem parte da minha vida. Mais do que nunca, bicho. Você sabe que isso que você falou? É um negócio muito legal, porque, cara, são 15 anos, né, do programa. Sim. E realmente 15 anos... Já tá mais pra 16 que 15. É, tá, indo pra, tá bem mais próximo do 16º. E é verdade, cara. É, hoje a gente pode falar que tem já 2 gerações de gente que ouvindo o programa. É fácil. Cara, que outro dia as pessoas mandam e-mail. Duas gerações de gente. Outro dia o cara mandou e-mail pra mim e falou assim, pô, mas eu tava no ginásio, fiz faculdade. Tem cara que tava na faculdade, agora tá formado. É, então, casou, separou, teve filho. Isso que o ouvinte tá falando é muito legal. Esse cara era dono de empresa, agora perdeu tudo. Isso é muito legal, viu, Benjá? Casou, teve filho, separou. Agora, ou mais... Eu escuto desde a época que trabalhava. Isso é legal porque o programa Está 97, ele faz parte da vida de muita gente. E o mais legal também é observar no resort, que a gente vem fazendo todos os anos, quantidade de crianças que curtem o Estádio 97. Isso que é legal. Daqui a pouco aqueles moleques vão trazer os filhos deles, cara. E eram os caras que estavam lá com 8 anos, 9 anos, 10 anos. Mas isso é legal, né, cara? Ah, mas vou te falar o... Como que você chama, amigão? Jefferson. Jefferson. Olha, Jefferson, você é um cara legal, viu, velho? Vou dar um presente pro seu Jefferson. Opa, tamo junto, Benja. Você conhece o Hello Food? Pra mim, o meu melhor presente, Benja, na verdade, é tá falando com vocês hoje, sabe? É por toda a história do estádio, a história da minha vida, né? Hoje, pra mim, o presente é inestimável, tá? Poder estar falando isso. Posso até agradecer a vocês, cara, os momentos de alegria dentro do meu carro, cara. Pô, valeu, bacana, obrigado, cara. Ó, o Vinci tá emocionado, hein? Mas eu até o Domênico, porque não tem nem coração, tá emocionado. O Domênico é um coração gelado, né? É, sim, sou. Ô, mano, porque eu vou dizer um negócio pra você, que infelizmente, né, o programa dos caras acabou. Mas se eles estivessem aí, eu teria ligado pra esse programa e teria falado a mesma coisa que esse ouvinte falou pra gente. Eu teria ligado no show de rádio fácil. Não, não teria, porque eles não atendiam. Viu? Não, tô falando modo de falar, né, o animal. Modo de falar, porque é o programa que também... Porque é o programa que marcou pra mim também quando ela... Aqui é o Benja, você acha que o cara não ia atender? Você tá louco? Eu gosto de cínico. Mas olha, você vai ganhar um presente, cara. Você conhece o Hello Food, não conhece? Eu conheço sim, Benja. Então, olha, você sabe que o Hello Food é o jeito mais fácil de pedir delivery no Brasil... É só baixar grátis o aplicativo, você coloca o seu endereço e escolhe entre milhares de restaurantes e é só pedir. Eu vou fazer o seguinte, amigão, eu vou dar para você um cupom de R$40 de desconto, válido para um pedido que você fizer acima de R$45 pelo Hello Food. Então hoje, ó, pede lá, se você fizer um pedido de R$45, você vai pagar só R$5. Hello? Bacana. É comida bacana. Quase de graça, amigão. Mas ó, o cupom ele só vale para o pagamento online. Então depois que você terminar a ligação, você não desliga, que o bar vai conversar com você fora do ar e vai te passar o cupom pra você pegar o prêmio, beleza? Ok, bem. Agora, fala um negócio. Qual foi o momento, os momentos mais legais do Escala 97% desses anos todos aí que você ouve? Pô, bem, já foram tantos momentos, cara. Olha, incrível que pareça, o que me marcou mais foi em 99, cara. Porque eu liguei aí às vésperas dos jogos com o Palmeiras, né? Sim. E foram umas derrotas assim que doeu, né, cara? Então eu lembro bem. Chupa, seu trouxa, porra! Café, porra! Não, que não, isso, não sou eu que falei não, hein? Ô, Domênico. Fala, meu velho. Não fui eu. Vou te falar, cara. Nessa época eu sofri muito com o Palmeiras, cara. E hoje... A gente sofre. A gente sofre com ele. A gente sofre no clube, né, Domênico? Sabe como é. Eu sei, vocês sofriam com nós. Hoje o próprio torcedor do Palmeiras sofre com o time. Sofre pela mesma coisa. Então, que desgraça. Dá muitas voltas. Então, me marcou muito poder brincar com vocês às vésperas dos jogos. Me decepcionar, me alegrar. Mas essa lembrança dessa época aí, nessa época que o futebol dos nossos times era melhor, que a gente se divertia mais, curtia a TV também... o estádio, eu ia muito em estádio, hoje já não vou mais, né? Sabe que uma cena marcante, você me lembrou uma coisa agora, mano? Uma cena marcante, ô Sombra. Foi o dia que o Palmeiras jogou com o Corinthians esse ano aí, 99 e 2000, sim, né? Claro. Em 2000, o Palmeiras tirou o Corinthians de novo, né? Foi aquele 4x3 pro Corinthians, depois 3x2 pro Palmeiras, pênaltis, e o Marcelinho perdeu aquele pênalti. Perdeu o pênalti. Eu me lembro que foi uma quarta-feira e na quinta-feira, rapaz, eu tripudiei tanto, cara. E aí o Palmeiras pegou o Boca, né? E aí? Chupa. Não, tô contando a história. Chupa não, porque vocês não ganharam também. Então chupa. De nós. Chupa você. Alô? Nós tivemos que tirar você. Foi pro Mundial e ganhamos. Agora... E aí quando o Palmeiras perdeu pro Boca, a final, que foi acho que quarta também, né? Quarta-feira. Na quinta-feira. O Sombra vai lembrar disso aí. Eu tava gravando o estúdio lá da Doutor Arnaldo, né? Era no segundo andar, né? Sobre o estúdio. E qualquer um entrava lá, né? Lá era a casa Maria Joana, né? Rapaz, eu tava gravando no final do corredor, tinha o estúdio. E o estúdio era bem perto da escada, o estúdio que era do ar. Uhum. O estúdio de gravação era no final do corredor. Eu tava gravando lá com o rapaz lá. E chegou a hora de dar o programa, a hora que eu saí pra ir pro programa, no corredor... Estava simplesmente abarrotado de torcedores do Corinthians. Eu juro pra você, devia ter uns mais de 50. Mais de 50. Ele tinha aquelas camisetas, metade Corinthians, metade Boca, não tinha? Mais de 50. Já tinha juro pra vocês, o Sombra vai lembrar dessa história aí. Rapaz, é a hora que eu apareci no corredor, meu. Nossa, velho. E os caras me zoaram, velho. Eu acho que paguei tudo que eu tinha feito com o Corinthians antes. É verdade, mas foi uma cena... Não, eu tô contando a história que é legal, porque o estádio tá completando muitos anos aí. E vocês não estavam ainda no programa. Só o Sombra. Ah, ainda bem que eu não tava. Não ia te aguentar, não. É. Ah, não ia. Olhar a sua cara. Não ia, mas lá, depois mano, também, é. Mano, você ia zoar também. É verdade. Não, mas foi legal. Mas teve muitos lances. Teve um lance também muito curioso. Você tá lembrando? Agora a gente começa a lembrar de algumas coisas aqui. O cara que parou do outro lado da rua, lá com o motorista, o cobrador que desceu, lembra, Sombra? Que foi levar. Isso aí já tava, né? Você já tava? Ele arrancou a peixeira. Aí ele falou: não, mandei o motorista parar mesmo, que vocês estavam com fome. Eu quero que se dane. Eu vim aqui trazer comida pra vocês. Verdade. Meu, tem umas coisas assim que tem que entrar na história do estádio. Como diz o Aguinaldinho nos anais, né? É, você lembra? É verdade. Ah, são isso daí, ó. Pois não. O pior é que, por mais que ainda fique marcado no coração da gente por ser torcedor, mas, pô, todo esse momento de descontração, depois de um grande jogo como esse, a forma com que vocês lidam com a competitividade, pô, hoje eu lembro isso, pra mim, foi um momento até... É hilário da vida, e foi passado, e depois o Corinthians foi campeão. Aí eu vejo a emoção do Mano, depois do título. Pô, isso aí é só um momento da vida, hora, sabe? Da hora. E, pô, a gente vive e tem saudade das derrotas e das vitórias, porque sem as derrotas não se constrói vitórias, né? É verdade, é verdade. A gente aprende com as derrotas, né, Domênico? Pô, com certeza, velho. Mas você lembrou de uma época muito boa, cara. Faz boa, muitos cara. Anos. Faz as embaixadinhas do dia, você, Domênico? Isso foi 99, Paulista, né? É, brincadeira. Foi o Paulista depois que o Palmeiras ganhou a Libertadores, aí aconteceu aquele... Ou foi depois, né? Foi depois. Foi depois. Porque o Paulo Nunes ainda colocou a faixa de... Palmeiras entrou de cabelo verde pra comemorar a conquista da Libertadores. É, o Paulo Nunes zoou, maldito. Aí teve aquela briga... Eu tava nesse jogo, viu, Domênico? Tava lá? Era Morumbi, né? Tava no Morumbi. Era Morumbi. Eu ia de arquibancada, né? Ainda naquela época se jogava clássico no Morumbi. É, nesse dia eu fui de numerada. Clássico ainda se joga. Era torcida dividida. Não, o que eu quis dois dizer times foi talvez ter sido outra coisa. Duas torcidas. Não, sim. Não, Palmeiras e Corinthians. A gente não vê, por exemplo, o Palmeiras e Corinthians jogar lá mais. No Morumbi mais. Tem, entendeu? Palmeiras e Santos. Não vai ter mais isso. É, mas na época, isso ainda existia, entendeu? Ainda existia. Era isso mesmo. Era um futebol diferente. E, ó, vou dizer uma coisa pra você. Na época, os times tinham valores individuais muito melhores do que os de hoje. Mas muito melhores. Muito. Verdade, tinha jogadores bom, né? Muito melhores. Não é assim do saudosista, não. Pergunte pra qualquer um. Na época, por exemplo, o Palmeiras tinha o 10, o São Paulo tinha o 10, o Corinthians tinha o 10, o Santos tinha o 10. Hoje? Hoje não tem 10. Hoje o 10 tá extinto. Aí você pega o por exemplo... Tem ganso. Não, sim, você pega o centroavante, por exemplo. Não, você pega o... Não, sim, tem, mas não é a qualidade, gente. Alex. O Domingo tá falando de craque. Não, gente. É outra coisa. De peso, de nego melhor. Representatividade. Você até tem o 10, mas o nível é muito menor. Representatividade. A seleção brasileira tá difícil de achar o 10, pô. Fala aí, meu velho. Qual é a diferença? Alô. A diferença é que os times eram... Eles tinham do goleiro até o centroavante. Era muito equilibrado. Os jogadores de alto nível, um rendimento bom. Verdade. Com uma performance legal. Você acompanhava a técnica dos caras. Hoje a gente só vê perna de pau. Eu queria dar uma opinião, Malandro. Ô, Silvio, coisa rápida. Você lembra disso aí também. Eu tô meio resfriado hoje, mas eu vou tentar resumir aqui. Tá resfriado hoje? Essa época eu tenho uma saudade dessa época, viu, Malandro? Era época de qual? Essa época aí que você tá falando, 2002. Porque essa época eu tava no SBT, né, Malandro? Então. Essa é a minha maior saudade. Você não trabalhou lá? Eu tava aí, que isso, malandro. Você que não sabe, não. Vai procurar no Google aí. SBT não tem vestido de futebol. Sabe por quê? Sabe por quê? Não, porque eu já trabalhei, eu sei da minha carreira, malandro. Ei! Porque hoje em dia, esse futebol do jeito que tá, é flambada no menisco, né, mano? Como? Flambada no menisco. É, mano, vocês estão de brincadeira. É cuíca na peruca, né, mano? Ai, que? Cuíca na peruca, mano. Ai, meu Deus do céu. Que tem que ver com isso? Agora, falando, viu, meu caro ouvinte? Alô? O Jefferson. Aquele time, por exemplo, você pega os dois times, Palmeiras e Corinthians, aquele 2000, não, é 2000. Rapaz, você pega do goleiro ao último jogador. É uma seleção de dois. Se pegar os dois e juntar, velho. Dá pra fazer uma seleção. Você pega, ó, que time de jogador bom, cara. Só os goleiros, Marcos de um lado e Dida do outro. Puxa vida, também. Foram os dois goleiros que foram pra Copa de 2002 junto com o Rogério Ceni. Então você pega aí, é uma verdadeira seleção, né? Era muito bom, cara, muito bom mesmo. As brincadeiras, sabe? É, pô, nessa época aí eu ainda tava no colegial, pô, tinha um monte de amigo palmeirense, corintiano. A gente brincava, se divertia bastante com o futebol. Hoje em dia... Você tava onde? No colegial ainda? É que, na verdade... Eu tava terminando o colegial, né? É que hoje em dia o futebol tá muito cheio de frescura. Infelizmente tá muito cheio de... Não pode falar certas coisas. Cheio de mota, né? Tá cheio de muito... Tá muita viadagem, né? Muita... Ô Jefferson Maria, um prazer receber sua ligação. Obrigado. Obrigado, viu, meu? Legal mesmo. Obrigado, relembrar. Obrigado, né? Bom relembrar desses momentos. Realmente fazem parte e são sensacionais. Ô Sombra. Foi, fala. Eu queria te pedir uma oportunidadezinha. Sim. Na verdade, eu queria enaltecer um outro esporte, que é o meu esporte. Essa semana eu vi um ouvinte falar a respeito. Eu sou do Karatê, viu, Sombra? Você é do Karatê? Eu ligo um ouvinte aqui que faz Karatê. Eu sou do Karatê. No domingo a gente teve uma conquista muito grande para quem é do Karatê. Nosso brasileiro aí, Douglas Bronze, foi campeão mundial, né? Mas só os ricos fazem esse esporte, não é? Não, Sombra, não é. Porque o cara tem. Cara tem dinheiro, cara tem dinheiro. Tem condições. Foi legal trocadilho, assim. Mas eu gostaria muito aí de deixar uma homenagem aí pra esse atleta aí. E dizer também, se você me der a oportunidade, eu tenho um projeto. Sim, tá, sobre Karatê. O projeto é Karatê e Jiu-Jitsu juntos, educando pra vida, né? Certo. E eu gostaria muito, assim, de poder encontrar alguém que apoiasse esse projeto. E, tá. Sei lá, se você me der a oportunidade, eu gostaria de apenas dizer ou meu Facebook, ou meu site aí. Não tem problema. Divulgue. Que as pessoas possam conhecer o meu trabalho, né? Aham. Uhum. Uhum. E se você me permitir, eu posso dizer manda, o site? Manda, velho. Diga. Então vamos lá, os amigos da faculdade vão lembrar agora e vão querer falar comigo, porque é o meu apelido. O apelido de faculdade. Então é www.shodo.com.br/esportes. Tá, shodo.com.br/esportes. .html. .htm. Isso. Tá. Ou então o cara entra lá, shodo.com.br, vai na aba esportes. Alô? Tá. E lá ele vai conhecer o projeto que a gente tem junto com o meu amigo Rafael Cittadini, tá? Certo. A gente tem esse projeto aí, a gente tá querendo desenvolver ele aí com apoio de algumas empresas ou clubes, tá? A gente faz um trabalho muito sério. Eu sou formado em educação física. Legal. Sou professor, né? Uhum. E, pô, eu agradeço demais essa oportunidade, a satisfação de poder falar com vocês aí também. Tá, Sombra? Da hora, mano. Eu viu, mano, você também, cara. Obrigado, Fer. Eu vi que você começou devagarzinho, aí ganhou um espaço e tornou um monstro aí. Imagina, mano. Pô, cara, seus comentários são muito legais, viu, cara? Obrigado, até, Fera. Até na brincadeira você fala a verdade, viu, mano? Obrigado, mano. Tamo junto, Fera. Pô, cara, é uma felicidade mesmo. Satisfação o minha. É um monstro, isso. Sombra. Um baita cara, um coração grande, viu, Sombra? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ô, Sombra! Aí. Esse o nosso. E não precisa nem falar o Benjamin, né? O Benjamin é um gênio, né? Agora você não fala menos, vai. Agora não. Menos, vai. Não é, não é. Qual o Benjamin que você tá falando? Qual Benja, hein? Viu, velho? Você é gente boa pra caramba. Tamo junto, velho. Qual, velho? Pô, obrigado mesmo. Queria deixar um abraço aqui. Você esqueceu de um, e o Carlos Nascimento? O Rude também. Boa noite, fiquem agora com o programa do Ratinho. Mas você esqueceu do 10 jardas. 10 jardas. O que eu não português? 10 jardas, 10 jardas. Um abraço pra vocês todos. Eu tô um pouquinho nervoso agora, viu? Imagina. Tá bom, falou. Imagina. Isso. Dá tchau pro cara aí. Espero que você consiga os apoios necessários aí no seu trabalho, tá bom? Também. Vou pra ajudar a criança, legal. Um abraço a todos os meus amigos aí, tá? Tá bom. Faculdade. Um abraço pessoal também da empresa da SK Automotive. Um forte abraço pra você. Outro. Valeu, mano. Obrigadão. Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado igualmente. Valeu, cara. Valeu. Tchau. Aí um ouvinte acompanhando a gente há quase 16 anos. Muito legal, mano. Isso não tem preço. Isso é muito bom, é prazeroso. E todo mundo gosta quando o ouvinte liga e agradece um por um, mesmo que eu seja esquecido. Carlos Nascimento, o Jornal da Energia. Estádio 97. Direto do jogo. Ficou legal. Tem oferecimento. Legal, o RG só gostou agora. Né? Agora ficou legal. Vai melhorando. Tava meio estranho. Oferecimento de Peugeot, somente amanhã, toda a linha 208 com taxa zero e versões a partir de R$ 40.990. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mota. Eu? Notícias do São Paulo, Mota. Ah, tricolor, meu Deus do céu. Vamos ganhar do porco. É, ó, respeito aí, ô, trouxa. Não, mas não. Pra dar notícia. Não pedi pra você fazer previsão, pedi pra você dar notícia. O Luiz Fabiano não joga esse jogo? Joga. Quem talvez não jogue será o Ganso. Joga. Vou pôr ele aqui no joguinho. Ah, o Ganso tá no refis, mano. Se tiver no joguinho aí, é melhor você tirar. Não, ele não tá. Né? Talvez o Pato volte. Certo. Certo? Então, a grande dúvida aí é se o Ganso terá condições de jogo, né? Essa é a grande dúvida do São Paulo. É. Tá certo. E aí, Muricy falou aí que não tá confiante que o Rogério vai parar, não, chefinho. É, o presidente de São Paulo também falou aí. Se bem que o presidente de São Paulo, o Aidar, eu acho que fala muito mais do que devia. Mas ele fala assim, quem sabe o filme não se repete a respeito do Ceni adiar o adeus. Né? O mesmo Aidar que bancou essa semana, apesar das especulações, que o Denis será o goleiro de São Paulo. É. Porque surgiu? Surgiu um papo que o Jefferson estaria apalavrado com o São Paulo. É, mas esse negócio de papo de Jefferson apalavrado com São Paulo, Cavalieri apalavrado com São Paulo. Mas desde o começo do ano tá essa historinha. Tanta gente, os empresários, esses caras oferecem uma bandeja para todo o clube. Quem manda no time de São Paulo chama-se Muricy Ramalho. É isso aí, meu. Muricy Ramalho é quem manda. É ele que vai escolher o goleiro. Muricy Ramalho já disse: se o Rogério aposentar, Denis será o goleiro. Falou isso no primeiro dia. O Muricy, inclusive, ele falou o seguinte: olha isso, Dodô. Olha isso. Olha isso, Dodô. Olha lá, Dodô. Você dá elemento. Olha isso. Que isso, Rudy? Ô, Rudy, o óculos pra dentro da sua boca, seu trouxa. Olha, o Dude cavocando o Mota, meu. Isso, Dude. Enfia o dedo no nariz. Olha aí, ouvinte. Tem mulher aí, você tá botando um negócio pra fora aí. Que isso? Nesse momento, o Mota oferece a pelvis pro Rudy. Ah, que isso? Olha aquele grande RG de tesão. Que isso? Olha, RG, que isso, RG? Que isso? Olha aí o Mota querendo. Mota, isso é estupro. Ele tá louco pra fazer 50 tons de cinza com o Mota. Tá. Cinza, verde, amarelo, todas as cores. Tudo que é cor. Como essa lombriga, não sou elétrico, merece lombriga. Vai comer minha minhoca. É verdade, bom. Mas que mais do São Paulo, Mota? Tá bom, pô. Tá bom, assim? Então tá bom. Falou, alguém tá vai bom. Se concentrar com um idiota enfiando o dedo no seu nariz. Idiota. É porque você é um índio. É, exatamente. Mota, desculpa. Soleto, desculpa. Você preocupado com o dedo no nariz? Não tem tesão nenhum. Então, você vai ficar preocupado? Mas se fosse outro lugar, estaria feliz. Eu vou te apresentar o Ricardo do Zoc. Que o Ricardo? É bom. Homem que se veste de mulher, igual aquele cara lá das tirinhas, né? Acho que ele gosta. Como é que chama? Fica aí agora. Chega desse jogo. Desse do Ratinho, já falei 20 vezes. Chama o Ratinho. Ô, Sombra, deixa eu só falar uma coisa aqui. Ah, pronto, mudou. Não, é porque o brother que tá... Diz o seguinte, eu coloquei no meu Instagram. Eu sou sócio torcedor há 2 anos e não posso comprar ingresso. Então, agradecer. Não sei. Vai liberar. Ele não foi tantos jogos. Ele tá pagando. Eu tô 2 anos, pô. Para de pagar, ué. Uma vez eu faltei aqui pra ir no jogo aqui, eu pedi até pro Sombra, eu quase apanhei do Benjamin depois. Enfim. Então tem que ter uma frequência maior do que o Valdívia no jogo. Eu pedi aqui pra alguns amigos, vamos ver. Não, não adianta você ficar sócio. Você tem que ter frequência, você não vai. É dinheiro jogado fora. Não adianta, tem um plano de 500 pau lá que você vai. Mas ó, vou falar pra você também. Sua moral tá baixa, hein, tio? Você trabalha aqui, ó, no Estádio 97, trabalha na Globo e você não consegue uma entrada pra ver o Palmeiras. Galera, convidem o Rudy. O Rudy quer ir no jogo do Palmeiras da Estreia. Karina, mandei e-mail pra você, ajuda o Rudy. O Rudy tá com a moral baixa. Karina, a gente... Benjamin Bach, com moral baixa. Muito baixo. Meu amigo Rafael. Rafael, ajude o rapaz aí, lá da Adidas, gente boa pra caramba. Rafael, o Rudy quer ir no jogo, Rafael. Mas peraí, desculpa. O Rudy é famoso, tudo, mas isso é carteirada. Não, mas é, artista daí, faz isso. Mas, isso é, e daí tem carteirada. Mas pelo menos tem que ter alguma vantagem, pô. Essa artista faz isso. E daí que é carteirada? Por que que ele tem que ter mais vantagens problema que o mesmo dele. Cara que paga o que ele porque paga? Porque ele é artista. Então tá bom. Ema, não, não, só um minuto. Ele tem que ter privilégios, sim. Ele está privilégios? Aqui. Pra... Sim, senhor. Ele está aqui defendendo o Palmeiras por livre aguenta todo vontade. Dia. Aguenta todo dia o chá. Então, isso não tá sombra, pô. Então, ele tem, merece, é ou não é? É lógico. Está aqui defendendo de livre, espontânea vontade. Mas ele não quer falar que não. Artista, ele tem que passar na frente. Tem que ter privilégio. O artista pode andar na faixa de ônibus. O cara vai inaugurar o restaurante dele. Sim. Ele convida os atores da rua, você acha que eles pagam? Presença VIP. Ele quer pôr os caras pra falar, pô, lógico, os caras tá pô. Aqui, eu vou lá. Tá, mas ninguém é igual nós, mano. Cara os caras chamam, né, mano? Como é que é? Presença, se chama presença. Eu não pago gasolina, lógico. Eu não pago mensalidade de nada. Você não paga porra nenhuma. E o Fábio do Avante sobre... Um sério, abraço cara. Pro Daniel da K2. Porque deu uma confusão aí, desculpa, mano. Quem que é? Daniel da K2. É, o cabeça. É, que ele não pagava K2. Não, não é Marquezine, é nóis. É que deu uma confusão. Falou padaria Cecília. Um pé de ingresso. Mundo do Jabá, versão brasileira. Não é Jabá. Falou padaria Cecília. Outro pé de cargo. Eu acho horrível isso, acho horrível. Pra fazer supino de graça. Eu queria fazer um Tinder no árbitro, pra ver se tem alguém solteira. Mas fala. O Domênico, você faria um Tinder com o Domênico? Ah, faria. Você apertava o coração? Com ele, ele me cutuca, a gente se conta. Que pô de cutuca? É o Tinder. Sai pra lá você. Deu problema no Avante hoje, uma galera foi atrás de ingresso, eu não sei o que aconteceu. Aí o Fábio tá pedindo pra falar, que é pra ir lá. Quem fez o plano pra retirar a carteirinha, que senão não entra o no Fábio jogo. O Fábio é meu amigo? É, o filho Fábio do... Weissman? É, o filho do... Então, filho do Mário Weissman. Então, pra galera, não ir muvucar que não tem ingresso, só segunda. Se você fez o plano do Avante, nem pra você ir lá... É, mas eu tenho o cartãozinho. Você entra com o cartãozinho. Sim. Só vai entrar no estádio quem tiver o cartãozinho. Ele falou pra ir... Amanhã e domingo lá no, no, na sede. É só tá isso. Bom. Está dado o recado. Estádio 97 tem oferecimento do Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Estádio 97 tem oferecimento do Ticket Alimentação, mano. Opa, é isso aí, Sombra. É, Rod Landotti, vai ficar fora do jogo. Eu tô ferrado. Já notou que o mercado tá sempre mudando, né, amigo? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e agir dentro das empresas. Isso aí é óbvio, né? E você, tá acompanhando essas mudanças, cara? Agora, para manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aquele presentinho que as empresas davam antigamente. Agenda, canetinha, calendário, meu Deus, que nojo, velho. Não faz essa barbaridade com o teu funcionário, com o teu colaborador, hein? Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal, um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores, facilidade para sua empresa e, é claro, né, um Natal muito mais animado para todo mundo, inclusive para o Benja que não tem Natal. Com ele, fica fácil de preparar aquela baita ceia para toda a família, aquele churrascão para toda a galera, isso porque ele traz centenas de estabelecimentos credenciados Ticket, cara. Ó, seus funcionários vão poder escolher onde, como e o que eles vão comprar. Aí, isso sim é liberdade, hein? E agora a sua empresa ainda pode solicitar o Ticket de Alimentação de Natal e pagar em 6 vezes sem juros no cartão de crédito, hein? Que boiada! Quer mais boiada? Tudo isso com frete grátis, amigão. Pronto pra mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, tanatal.com.br. Vou repetir, hein? Sei que você não anotou, tá pegando a caneta. Anota aí, ó. tanatal.com.br. Contrate já! Engraçado, eu tava vendo agora o resultado do amistoso entre Alemanha e Gibraltar. Foi 4-0 pra Alemanha. Ah, você viu que o antes do Gibraltar jogo? Gibraltar perdeu de menos do que o Brasil. Mas o Gibraltar. O pessoal lá do Gibraltar falou que o grande lance era perder de menos de 7. Se perdesse menos de 7, tava ótimo. Ah, bom. Gibraltar, que é a coisa mais famosa que tem, é o estreito. Gibraltar tem um aeroporto, sabia, Sombra? Que é igual aquele negócio de trem. Te juro por Deus, tem um aeroporto que quando quando o avião não tá pousando, anda, passa carro, mano. É verdade. Fecha o negócio. É mesmo? Quase bate o trem de pouso. Em Gibraltar? É, zoado. Só que você tá falando de carro, é muito importante esse recado, porque eu vou falar agora da HDI. Porque muitas vezes você tá esperando o sinal abrir, de repente você sente aquela batida na traseira. Ih, rapaz, bateram no teu carro, atrapalhou toda a tua vida. Aí você desce todo machão. Você desce pra ver o que que aconteceu. Tá bravo, o que que aconteceu? Aí você vai ver o motorista do outro carro, é o Anderson Silva. Só. Aí você fala assim, não é bem assim, não sei o que lá. Olha, não vale a pena discutir. Não só porque é o Anderson Silva, que é um cara gente boa, mas também porque o Anderson Silva tem seguro HDI. Então, pra que discutir? É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. E ó, Tem HDI bate-pronto em todo o Brasil, são dezenas. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro. Mas olha, um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. É, e hoje batemos o martelo na primeiro leilão de Natal de 2014. Eram lances de arroz, lances em quilos de arroz que nós solicitamos. E o vencedor do leilão foi o Jeová Severino da Silva. Venceu com um lance de 1.800 quilos de arroz. Sensacional. Parabéns, João. E o ouvinte sorteado, ou seja, sorteado não importava o lance que ele deu. O ouvinte que participou se inscreveu para o leilão e foi sorteado. Ele ofertou 1.200 quilos de arroz. Muito então, bom. Então, no total, o leilão de Natal do Estádio 97 hoje arrecadou 3 mil quilos, top. 3 toneladas. Ah. É mais ou menos o peso equivalente a 3 a 4 automóveis. Sensacional. É, hein? Muita coisa. O mercado em Santa Isabel não tem tudo isso, de arroz. E essas 3 toneladas serão todas distribuídas entre entidades beneficentes cadastradas aqui com a Energia 97, tá bom? Muito obrigado, top, então, ao Jeová Severino da Silva e também ao Paulo Genaro Verrone. Valeu, Paulão. Ambos serão gratificados também com a vaga de Estranho no Ninho aqui no Estádio 97, na Energia 97 FM. E na segunda-feira, ao meio-dia, no site 97fm.com.br, abre-se o segundo leilão com quilos de feijão. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97 RG número 2. Quem ganhou a camiseta Estádio 97 Fit Camisetas? Ah, vai sair curtindo esse final de semana o Jefferson Oliveira, velho. Jefferson Oliveira ganhou a camiseta do Estádio produzida pela Fit. Fit, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram e entraram ao vivo no ar ganharam os bonés Vista Aérea. Carlos, telefone 3037 Boné. 3037 Boné. Fala, Carlos. Desculpa, eu Carlos queria... Carlos Nascimento. É Carlos Nascimento. Eu queria mandar um abraço para um grande amigo meu, Matuidi, que está ouvindo o programa. Também? Cara, mas é amigo do Matuidi também. Com você, o Juninho? Eu e o Juninho somos amigos. Mas você estava com o Matuidi no dia do... Tava com no Jockey? Não, ele não gosta. E também um abraço ao meu tio Marcos, que está ouvindo lá de... Eu acho que ele mora em Bragança, ou Atibaia, não lembro. Pro Venturini também. Venturini, um grande abraço. E fiquem agora com o Jornal do SBT. Mas você que faz o jornal? Você que faz o jornal. Ah, então fique com o Ratinho, o programa do Ratinho. Ah, barbaridade. E agradeço então a Patrícia e a Juliana que trouxeram brigadinhos pra nós Patrícia aí. Patrícia e Juliana então que aí trouxeram fora, o amendoim. E obrigado. Ricardo. Muito índio, obrigado. Ricardo, também. Eu vou estar aí daqui a pouco, Rick. Encerrando o Estádio. Volta amanhã. Amanhã não, segunda. Amanhã não, segunda-feira, às 5h30, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais! Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, somente amanhã, toda a linha 208 com taxa zero e versões a partir de R$40.990. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Ester, o nome construído com história. Falou, gente, boa noite, tudo de bom, até segunda. Mas fiquem o fim de semana inteiro com energia, tchau. Esse é o pique de quem ainda não fechou o navio do Energia na Veia. Celebration. Esse é o pique de quem já está com a sua cabine garantida. Navio do Energia na Veia, 90% da lotação esgotada. Entre no clima de quem já está contando os dias para o embarque e faça a melhor viagem da sua vida. No meu trabalho, muita gente já garantiu a cabine. As festas temáticas são tudo de bom. Eu já fui, foi o melhor final de semana da minha vida. Ligue agora.

Night Sessions. I'm not afraid to Sessions. I don't.

Night Sessions.